de graça. Ela, menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Não se engane, você não está em mais um podcast qualquer, você está em mais um show! Nossa, você teve hemorroide nesse daí, hein? É. Caralho, velho, tipo, tu já tá bêbado só por amnésia? Cara, eu tô na agressividade hoje, da cara, bossa nova. Cara, você não pegou um Todd, você tá bebendo alguma coisa muito bizarra aí. Eu sei que você tá fazendo, usando, mas eu quero dois. Pra quem não sabe, esse é um novo participante, o Rafael. Olá! Salvador, na verdade. É, eu não sei se ele tem um apelido específico. Meu apelido é Rafs, mais conhecido como Raha Rafs. Haha, velho, ninguém vai conseguir ficar durante todo um podcast. Ô, haha, Rafs, não vai. É, por isso que é Rafs. É, exato. E ele tá aqui não só porque ele vai participar, mas por um motivo muito importante. Ele vai subir o site. É, tá lá. Entendeu? Que é um motivo um tanto quanto importante, né? Acho que mais importante do que todos os outros motivos importantes, mais importantes que outros motivos, cara. Bem, pra quem escuta o podcast e tá acompanhando o MyGasp e toda a jornada até a criação do site, eu acho que é um motivo importante. É. Tem alguém que faz isso além da gente? Boa pergunta. Alguém faz. Boa pergunta. É... Eu espero realmente que faça. Seria bom. É... Então estamos aqui com o Carlos, com o Arthur também. Que é isso. É o Guest Show, é o Trio Maravilha, mais o Rafs. Ou Rafs. Olá! Entendeu? Então... É isso, mais um Gasp Show, e todo começo de Gasp Show temos um quem nunca, Carlos? Então, quem nunca foi abordado por uma tia estranha no mercado? Todo mundo. Então, depende, abordado sexualmente, abordado através de uma dúvida. Todos. Então, vamos começar assim. É, eu e os amigos, marcamos um churrasco, né, e tal, e no meio do churrasco acabou a cerveja e a gente saiu pra comprar mais, tá ligado? A gente foi no mercado, um dos maiores mercados que tem aqui perto, compramos a cerveja e já estávamos voltando para casa desse amigo nosso. No meio do caminho, bate o telefone, e aí um amigo nosso atende, tipo, alguém fala com ele, ele começa a rir e vira pra gente, olha só, cara. É o seguinte, o pai do dono da casa, ele virou e pediu que a gente comprasse uns limões. Mas não os limões simples, ele quer uns limões brilhantes e lustrosos. Aí a gente, tipo, porra é essa? O que, é que o tio tá fumando, cara? Aí a gente, cara, tipo... Aí o amigo nosso virou e falou assim, cara, o pai do Daniel tem a maior cara de assassino, a gente tem que comprar essa porra. A gente, já tá bom, a gente vai comprar essa porra. Aí a gente foi no outro mercadinho ali perto, né? Aí o tio tinha pedido só dois limões, acho que ele queria fazer uma caipirinhazinha rápida e pá, pra ele. Beleza, a gente foi lá e comprou. Aí chegamos lá, porra dos meus amigos, idiotamente, discutindo essa porra, tá ligado? Eles chegaram lá no limão. Ah, não, mas isso aqui não é brilhoso e lustroso, não, cara. Olha só, isso aqui. Isso aqui tá estranho, tá vendo? Tá meio plástico. Aí eu parei assim, caralho, irmão, bota 6 limões aí dentro logo, seus banhos de cabaço. Aí, tipo, ele já não, tem que tá. Beleza, no final botamos os limões. Aí a gente foi pra fila pagar, compramos uma bolinha, porque a bola tinha furado. E na fila, uma senhora já de idade, negra, olha pra gente e vira e fala assim. Porra, quantos anos você tem? Pra mim. Aí eu... Hã? Ela, quantos anos você tem? Aí eu... Ah, 22. Aí ela, você, 22. Aí eu, tipo, todo mundo ali tinha 22. Ela virou... Você não tem vergonha na cara, não? Aí, tipo, caralho. Só isso de limão? Isso não dava porra nenhuma, não. Vocês querem ficar bêbado como, hein? Caralho. Aí, tipo... Não, cara, foi alguém que mandou pra gente comprar, a gente já comprou a cerveja. Aí ele, ela. Ah. Peraí. Ela pegou o limão, ela começou a analisar o limão. Ela pegava o limão, aí ela apertava o limão, olhava. Ela, esse aqui tá bom, ó. apertou o outro, mas isso aqui tá ruim, não vai dar nada não, tá ligado? Tipo, ela analisou um limão por limão. Ó, isso aí que vocês compraram, não é nada não, tá ligado? A gente, cara, a gente não vai beber essa porra. Tá ligado? A gente só mandou ela te comprar, a gente tá comprando, velho. 2 contos de limão, não tem nada demais, vai. Aí ela virou, ah, é, né? Só manda. Tipo, só manda. E tipo, pegou a cerveja dela e vazou. Tipo, uma entidade na nossa frente, tipo. Mas quantos anos tinha, mais ou menos, essa mulher? Cara, eu não faço a menor ideia. Mínimo. Cinquentona, tá ligado? Pra cima. Não é possível que a tia chegou e falou assim, vocês não vão ficar bêbado assim. Dessa vibe, cara. Cara, essa mina deve curtir pra caralho uma caipirinha. Velho, não, ela é especialista na caipirinha. Esse limão não tá bom, não tá lustroso bastante. Cara, tipo, ela começou a falar lá as paradas, a gente, tipo assim... Caralho, velho, que porra de entidade do mal é essa que Deus colocou na nossa frente, tá ligado? Que bicho do mato é esse que surgiu? Porra! Foi, cara, mas foi muito away, tipo, ela surgiu, pagou e foi embora com a cerveja dela. Aí, tipo, a gente saiu logo depois dela. E ela tinha sumido, ela desapareceu. A gente, caralho. Porque eu já tive algumas vezes na fila do mercado, aquela velha entediada começar a puxar papo, você fica, aham. Ah, meu netinho. Nós já assim, ah, você que legal hoje, né? Você viu aquela coisa? Ah, mas tal coisa e tal. Você fica... Uh-huh. É. E todo velho tem sotaque de pescador. Ó. Cara, é normal a velhinha sempre, principalmente na fila. É, na verdade, é uma mania do brasileiro, de puxar papo na fila. Na verdade, é uma mania do brasileiro de fazer fila. Também. Também, mas eu tenho aquela foto que eu acho sensacional da Bahia, que os caras, eles botam os chinelos na fila e ficam sentados. Cara, eu acho o baiano, pro mesmo tempo que ele é burro, ele é genial, tá ligado? Eu faria isso facilmente. Ele é preguiçoso e cria coisas geniais. Cara, eu sou um cara completamente antissocial. Se eu estou fazendo alguma coisa fora de casa, assim, eu ando sempre de fone de ouvido, ele já se fundiu ao meu corpo, né? E eu tô na fila, cara, alguém vem puxar papo comigo, é um inferno, porque eu simplesmente, eu escuto, eu não sou idiota, eu escuto quando a pessoa fala comigo, mesmo de fone de ouvido. Aí a pessoa começa a falar comigo, puxa assunto e eu fico olhando pra frente. E a pessoa continua falando. Você parece um ator da Globo. Continua olhando. Essa é aquela criança que fez o papel. Exato. Não, é mais ou menos isso. É sempre assim, tá ligado? Ah, você parece um ator tal. Ah, mas é isso. Nossa. Vai chover, hein? Vai chover, hein? Que coisa, hein? Tá quente hoje, né? Tá quente hoje. Não, não. Só 40 graus. Não tá quente. Não tá quente. Mas aí alguém vira e fala, mas o Lucão, mas esse moleque tira o fone. Filha da puta. Não. Se alguém começar a falar de futebol, é merda. Merda total, cara. Pode esquecer. Cara, então quer dizer que você é aquelas pessoas que super iam jogar o Sword Art Online da IBM, é isso? Eu não sei, eu sou antissocial quando eu tô, tipo, fazendo alguma coisa. Vou no mercado. Ou eu tô na banca comprando quadrinhos. Entendeu? Não fala comigo. Não tenta falar comigo. Banca é lugar sagrado, cara. Banca você não pode interagir assim. Você só interage com o seu amigo interagindo sobre quadrinhos. Dados. Eu sei, uma coisa que eu interajo pra caralho na livraria. Os caras começam a discutir, ah, já leu esse, gosta desse. Pô, esse aqui é legal. Direto, eu vou na livraria, os caras ficam, pô, esse aqui é bom, esse aqui não é. As últimas compras minhas vieram daí. Alguns quadrinhos do Lanterna Verde e do Homem-Aranha foram porque caras estavam falando sobre, entrei na discussão, comprei e gostei dele. A última vez foi engraçado, que eu fui na revistaria, a banca... Qual que é o nome dela, certo? Não é Banca Central, é qual? A Jurelli. A Jurelli, né? Eu cheguei lá e tava ali em Nimum. Eu nem conheci, né? Ela, tá, esse mangá aqui, eu... Não. Mas ele... Não. Não, cara, desculpa, não é. Mas ele vai... Não. Não, é que eu não gosto de ser babaca. É raso, é só merda. Esse aqui é bom. Ah, mas esse aqui é muito inteligente pra você. Pena. É... É uma cosplayer famosa daqui de Florianópolis. Nossa. Só que o gosto dela por mangás mangá é tipo de uma criança de 7 anos. É, Mahou Shoujo e mangás de comédia. Ah, cara, é foda, mano. Ah, Kimi no Todoke 1, Kimi no Todoke 2, Kimi no Todoke 3. É por aí. Cara, eu acho assim, eu sou uma pessoa muito babaca, eu sou muito escroto. Sou uma pessoa, pelo amor de Deus, todo mundo aqui já conhece, né? Então eu evito simplesmente falar. Primeiro, porque geralmente se eu for falar numa banca sobre quadrinhos ou qualquer coisa, 90% das vezes eu sei mais do que as pessoas que estão falando daquela merda. 90% das vezes. O que é um problema. Por isso que eu não vou falar com elas, porque eu vou ser idiota. Eu vou ser idiota sempre, eu vou sempre estar ofendendo alguém. Entendeu? Que alguém vai estar falando lá, vai estar lendo mangá X, o Sword Art Online, entendeu? Eu falo, lixo, lixo, uma bosta. Lixo, que mangá que você acha que eu devo comprar? Eden? Toma Eden, é o que presta aqui nessa porra dessa prateleira. Mas porra, é R$40, filho. Tu vai gastar 20 em Sword Art Online, cara. É uma merda o resto, é uma merda, Vagabundo, não, mas é muito caro. Compra, caralho, é o único que presta. Caralho, o resto não presta, o resto é lixo, lixo. Mas tem esse, Green Blood, não. Porra, não, parece ser irado, velho. Eu consigo ser delicado. Cara, parece ser irado, cara. Pô, Green Blood ali, pô, vários cowboys ali, pá. Não, mas a gente adorava Green Blood, problema é o fim, velho. Green Blood é bom no primeiro volume, entendeu? Não, nos primeiros três. O problema são os últimos dois. Não, o último volume ele é... Nossa, espirra tanta coisa, mas é cocô. Não é sangue que espirra no último volume, é cocô. Cocô, cocô pra caralho, os caras tiram cocô, os caras comem cocô, os caras jogam cocô, é cocô, aquele final é cocô, cocô, entendeu? É merda pra todo lado, é aquela bosta, entendeu? E é um problema, cara, é um problema isso, e sempre assim, até quando vão falar de futebol, pô, futebol, Lucas, você gosta de futebol? É claro, tem um podcast de futebol, mas tem um problema, toda vez que alguém vai falar, é, mas o Neymar nem é tudo isso, aí eu já fico puto, os caras falam coisa que não... Ah, que nem outro dia, no dia da Champions, Carlos. Real Madrid e Roma. Ah, mas é óbvio que o Real Madrid vai ganhar. Quem é Roma? Roma lá é time de futebol? Velho, filha da puta. Só vou falar uma coisa. Só manda e vamos pro podcast, velho. Ah, vamos embora. Vambora, vamos começar essa porra. Só queria lembrar que a gente tem, antes de começar o podcast, literalmente, a gente tem uma sessão de e-mails. Né? É verdade! Eu tinha certeza que eles tinham esquecido. Mas é minha pergunta de novo. Foi mal. Pulou, gente. Fica pra próxima. Alguém falou? Alguém respondeu alguma coisa pra gente? Com certeza. Você lançou o último cast ainda, Lucas. Não tem nem o pessoal ter comentado. Mas tem o cast antes desse, né? Ah, perdeu. Porque esse daí todo mundo esqueceu, né? Perdeu. Qual foi esse, cara? Faz tempo, o pessoal tá de férias, faz tempo, vamos pra próxima. Caralho, pessoal, você vê, a gente teve um comentário, por exemplo, assim, cadê os casts do JSL? Porra, sério, aí, desculpa, dezembro, janeiro, todo mundo merece um pouco de férias. Sério, cara? Porra, cara. Não, mas é porque o pessoal tá de vagabundagem mesmo. Porra, eu queria, pô, a gente teve comentários, cara, mas tudo bem. Então tá bom, vamos lá, dois comentários. Dois comentários? Dois comentários, é cota hoje. Dois comentários? Cota do cast. Vamos, tem dois comentários? A pergunta é essa. Cara, a gente tem um comentário muito antigo do AMD, então eu sempre preciso excluir esse comentário, entendeu? E aí tem um comentário de um AD1D, né? Eu não sei se vocês lembram de um A... Como é que é? Um A1D? Um A1D, um DAD, um... Um A, um DA, um... A, D... B, D, E. Então, eu não lembro. Se eu não me engano, esse é o cara do e-mail maluco. Tá. Entendeu? Continue. Aí o e-mail dele é o seguinte, não vou comentar sobre o Gasp dessa vez. Tá só bom. Quero saber... Justo. Aí ele simplesmente mandou um vídeo pra analisar. E a gente não analisou o vídeo. Foi só isso. Ele mandou um vídeo pra gente analisar. Cara, eu prometo que a gente analisa no próximo cast. Porque, porra, eu não sabia nem que tu tava vivo, moleque. Mas, pô, continua mandando comentário, cara. A gente analisa os próximos vídeos. Entendeu? E ele só deixou... Geral de férias. Ah, tá. O link vai estar no post. Eu só quero deixar um recado. ele deixou a seguinte observação: não assista esse vídeo caso esteja sobre efeito de drogas. O que significa que eu não posso assistir o vídeo, né? O que significa que ninguém aqui no site pode assistir esse vídeo, principalmente o Tomás. Não, o Tomás, esse aí esquece, né? Tomás já se perdeu há muito tempo. Com certeza, mas acho que não sabia mais o nome dele, tá ligado? Nem o caminho de casa. Exato, tá? Então é isso. Tá? E sobre os recados que a gente precisa dar e falar, o seguinte... assim como pararam os podcasts, pararam o Pokémon Fusion, né? Por quê? Sim. Porque o Luquita não tem tempo, né? Peraí. Juntando o útil agradável, tu que é o do cara do Pokémon Mythology que faz esse Pokémon Fusion? É. Oh, que mundo pequeno! Não, ele faz Pokémon Fusion também, mas não é esse. Não, provavelmente não é esse especificamente. Eu sou um cara que faz ilustrações de Pokémon Fusion. É que tem um grupo que eu participo quase que ativamente que a galera faz bastante desenho de Pokémon Fusion. Então eu também faço. Eu tava fazendo no site, eu achei a ideia super bacana. Também acho. Entendeu? E eu tava fazendo. Só que faz tempo pra caralho que eu não faço. Faz tempo pra caralho que não tem cast. Faz exatamente o mesmo tempo que não tem podcast. O tempo que não tem Pokémon Fusion é o tempo que não tem podcast. Acho que o último que teve... Qual foi o último que teve? Foi do Venusaur Torzar? Foi. Deve ter sido. Acho que foi. Aí o próximo que eu tenho que fazer é uma aposta. Obrigado, minha querida namorada, por ter recomendado essa merda. Entendeu? Porque foi minha namorada que escolheu. E ela me fudeu. Que é o... Sei lá, eu não posso falar, mas, né? Mas, cara, qual que é a graça de eu não te fuder? Mano, Jinx Aerodactyl foi a melhor escolha de todas. O meu favorito é Victreebel com Hitmonchan, cara. É muito bom. Eu fiz qual que era? Era Vileplume com... Sandslash, acho que foi o primeiro. Acho que esse foi o primeiro, que foi a escolha do Eru Marques, que ele deu a seguinte descrição: tem que ser um demonhão. Mas você ainda não fez o mito dos mitos. Não, vai se fuder. Não, fica champ. Não! Fica champ. Fica champ, cara. Fica champ é o mito dos mitos. Por que fazem isso comigo, cara? É pra fuder o ilustrador. O ilustrador tem que se fuder em toda a vida mesmo. Cara, ficar champ é o melhor. O maluco bombadão, todo amarelo, boa carão de bosta. Tá. Bem. É muito genial. Agora, cara, que eu voltar nos podcasts, eu tenho que voltar a fazer o Pokémon Fusion, né? Que significa? Preciso. Hã? Preciso. Eu preciso voltar, porque basicamente ele segue a onda dos podcasts, né? Então, basicamente é o seguinte, provavelmente ele volta. No próximo podcast, talvez, eu já tenha terminado o próximo. Que talvez seja igual o Jinx com Aerodactyl, o Aeronx. Que talvez tenha duas versões, tá? Porque a vida é assim, entendeu? Mas nenhuma delas é de zoeira. Assim, você pode meio considerar uma zoeira, mas não vai ser. Por isso eu vou mandar pro Rafael que você fez aqui, pra ele ver enquanto toca a musiquinha. Isso, exato. Então, vamos embora e vamos virar pras notícias. Tempo pra sonhar. Na janela vê seu corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Então, vamos falar agora nossa primeira notícia, que é uma notícia um tanto quanto interessante. Não é que o nosso queridíssimo artista pop... Queridíssimo, não. Pra algumas pessoas, cara, ele é queridíssimo. É isso, né? Cara. Total queridíssimo, velho. Onde você arranja um ator que fale tantas coisas boas assim da vida? Ele nem é um ator, é um músico, né? Ator, verdade, músico, ele é tudo, cara. Ele é tudo. É um jogador de RPG, cara. Ele se veste igualzinho ao gnomo. Ele é diva, ele é deus. Ele é Kanye West. Ele já falou que é, publicamente. Exato. Kanye West, Kanye West ficou famoso pelo CD sem capa, né? Aquela coisa linda, esse cara, puta. Coisa, que gênio, só faz muita merda. É, esse cara, Kanye West, que ficou tão famoso aí, né? Ele é o marido da Kardashian, né? Kim Kardashian, a senhora da bunda grande, né? E foi pra internet. Né? E o que acontece é o seguinte, meus amigos. Senhor Kanye West, ele fez um pedido. Ele tá precisando de dinheiro, pra quem não sabe, ele tá com umas dívidas, né? Né? Pequenas. Né? De um pouco mais do que? 200 milhões? Não, 53 milhões. Não, 200 milhões de reais. É, por aí. Entendeu? Eu tô falando as contas reais, calma. E aí ele faz. Ele pediu um investimento, foi pedir um investimento, né? Como ele foi pedir esse investimento? Não foi da maneira que você imagina. Ele ligou para um acionista, ligou para um patrocinador. Não! Ele mandou uma mensagem pública pro senhor Zuckerberg e ficou pelo Twitter falando. Quem sabe se ele tem Twitter, ele botou na timeline dele. Ô Zuck, você bem que podia me dar 1 bilhão. Tô precisando. Investe 1 bilhão nas minhas ideias. Ô mãe, fiz um desenho bonito, me dá 1 bilhão. Falando pro seu pai. Foi praticamente assim que ele falou. O que é curioso, porque ele falou exatamente assim. Aí ele começou a falar um monte de merda, que é a mania do Kanye West, né? Ele não consegue explicar. Antes disso ele fala, pô, invista 1 bilhão nas minhas ideias. É, eu sei que eu sou seu artista favorito. O cara, ele deu umas viagens, sabe? Cara, que é fenomenal, cara. É incrível, porque ele é muito pretencioso, né? Cara, ele é o ser humano mais egocêntrico do mundo que existe nas áreas da Terra, de boa mesmo. Eu acho que o cara da Coreia lá é menos que ele, velho. Cara, ele e o Jay-Z é uma dupla, cara. Que puta que o pariu, velho. Não, tô lendo aqui. Ele pediu ajuda pro Larry Page também, que é o CEO da Google. Ele, tipo, tá tirando pra tudo que é lado. Ele simplesmente começou a pedir ajuda, tipo assim. Foi muito engraçado, porque pareceu assim. Foi estranho, porque tipo, parece até a zoeira, entendeu? Mas é sério, porque ele realmente tá com problemas de dinheiro, tá ligado? Com umas dívidas do caralho. E ele começou a pedir dinheiro pra todo mundo, tá ligado? Tipo assim, publicamente. Sabe? Ficou muito estranho. A forma como ele pede, que é fenomenal. É, ele fala, tipo, ó, parem de fazer escola na África e me dá um dinheiro aí, galera. Tipo assim, tem tanto... Genial. Eu tenho certeza que eu vou fazer coisas muito mais importantes do que ajudar os hospitais, tá ligado? Parabéns. Tem um cara que é engraçado que fala que tá sem dinheiro. E tem tipo assim, teve o Grammy, né? A gente vai falar mais dele pra depois. E tipo assim, ele fala, só vou no Grammy se me prometerem melhorar o mundo do ano. É claro, velho, qual que eu sei dinheiro, cara? Tem nem o Rio Card, compadre. Não, tem nem o bilhete único ali pra passar pra chegar no Grammy. Ele faz um álbum que ele fala que é uma genialidade pura, e o álbum só está vendo aquela merda que o Jay-Z fez. Tô falando pra porra mesmo? Tidal, isso, cara. É um elenco retardado. O Tidal, que era pra Spotify dos músicos. A gente já chegou a anunciar o Tidal aqui no Guest Pro quando ele foi anunciado. A gente falou dele. O problema é ele, foi um fracasso completo. Total. Né? Porque você já imagina o porquê, né, gente? Porque essa porra desse Tidal não presta, é caro pra caralho, não tem nenhum artista decente. E a porra do Fleck, ninguém consegue banda pra usar, tá ligado? Cara, é bem simples assim, o Tidal, vamos chamar de Tidal agora, porque é uma coisa mais íntima aqui, né? O Tidal, ele usa em Fleck, né? Se você baixar mais, sei lá, 7 músicas no Spotify, tu já fudeu a tua banda. Cara, essas 7 músicas não dão os 7% do Fleck. Cara, um álbum em Fleck dá 1 giga e pouco. Cara, não rola, cara. Então, tipo assim, e outra coisa, eu não queria falar aqui, mas eu vou falar porque eu sou polêmico e foda-se. Fleck, 99% das vezes, ele é inútil e ele não faz diferença nenhuma na música que você tá ouvindo. Falei. Não faz mesmo. Falei. Cara, até porque, tipo, a coisa mais simples, cara. Quem ouve Spotify, quem ouve Deezer, quem ouve essas porra, é a galera da rua, a galera urbana, que fica andando no metrô lotado, sendo encoxado todo dia, tipo eu, tá ligado? O irmão do Rafael, que é o Guilherme, amigo nosso, ele é DJ de balada, e ele mesmo fala, cara, ele não toca nada em Fleck, nada. Cara, eu produzo também, caralho. Também vivo como músico aí, tento. Na verdade, não vivo, porque é difícil, né? Mas, cara... Não faz a menor diferença. Primeiro, pra você ter um som seja um fone de ouvido, tá ligado? Pra realmente conseguir que reproduzir diferença? A qualidade, você não vai ter. Honestamente, você não vai ter. Você vai precisar até gastar uma grana, entendeu? Eu tenho um sistema de som aqui em casa caro, tá ligado? E eu não uso FLAC. E honestamente, tipo assim, se eu botar um MP3 128 com uma baita qualidade de gravação e um FLAC um do lado do outro no meu som, você não diz a diferença. Não diz, não existe, porque não existe. Não existe, é. Não. Tudo bem. Eu trabalhei com edição de áudio em filmes pra Blu-ray e DVD e, cara, o som do MP3, né, a MP4 era muito melhor do que pra usar, né, do que FLAC, porque o ganho era mínimo. Sim, mas claro. E tipo assim... Porque tu só ia ter expressividade nisso no home theater, por exemplo. Tipo, não, o pior é da TV. Vinil pra FLAC, sabe? Caralho do céu, velho. Não. Velho, ele, tu comentou do irmão dele ali, tá ligado? Eu já mexi com o FLAC também na época que eu editava música e dava uma DJ de social, tá ligado? Cara, tu vai jogar isso pra mesa de som, vai jogar FLAC, tu precisa ter aquela mesa de som que tem que ter 6 pessoas mexendo nela ao mesmo tempo, tá ligado? Aquela mesa de som que nem a porra do Tiesto usa, porque não precisa daquela merda, tá ligado? Claro. Porque ela é um estúdio por si só. Você precisa daquilo pra você começar a pensar em usar FLAC. Você não precisa dessas porra pra usar FLAC. É que, tipo assim... É totalmente necessário, velho. É uma discussão tanto quanto complexa, assim, mas se você for falar de ondas de som e frequência... Por exemplo, esse podcast aqui está em 96 kbps. Entendeu? Que é considerada alta qualidade pra podcast, tá? Porque a sua voz, voz humana, isso aqui, essa voz, cadê a presença de Deus aqui? Essa voz bonita aqui que eu tenho, ela não atinge, ela não vai bater 96. Esquece, ela não vai passar disso. Quando você coloca instrumentos, você coloca isso, cara, pra você, tipo assim, 320 kbps, você, tipo assim, raríssimas exceções, você vai passar esse espaço, entendeu? Raríssimas exceções. O FLAC, basicamente, ele cria um espaço gigante que, na maior parte, ele é ocupado por nada. Nada, absolutamente nada. E nada. E a base fundamental de qualidade musical, né? Como ela foi gravada e como você está ouvindo ela. Se eu gravo algo, eu gravo uma música e produzo ela em 192, a melhor qualidade que você vai ter ela é 192. Vai tirar mais qualidade do rabo se não tinha antes. Exato. É simples assim. Ah, mas a qualidade. A melhor qualidade de todas você ouvir o artista tocando. Ponto. Ponto. Por isso que você vai em um show. Entendeu? A melhor qualidade é essa. Você consegue reproduzir a qualidade original de um artista tocando? Não. Porque você grava um amp, por exemplo. Ah, métodos de gravação de guitarra, por exemplo. A melhor, minha opinião, não é gravar o áudio do amp que vai ligado num cabo na mesa de som. Não, é um microfone captando o som que sai do amp. Aí você já tá tendo uma perda. Então, porra, essas discussões. Aí o Tidal dá errado, ninguém sabe por quê, né? Ninguém sabe por quê. É porque tem o Kanye West e o... Cara, acho que o Tidal, ele achou que ia fazer sucesso com hipster, velho, mas nem eles aguentaram a parada. Vai, cara, é pouquíssima gente que vai fazer isso. Ele é muito em prática. Cara, tipo assim, cara. Na boa, hipster gasta dinheiro com coisa estúpida, mas hipster, na maioria das vezes, não é estúpido, tá ligado? É assim, eles às vezes, eles gastam muito dinheiro com coisa estúpida porque, tem a galerinha só o Joff, os caralho, tá ligado? É o cara tá lá ouvindo. Mas aí o cara vai lá e gasta dinheiro no, sei lá, no microfone da Skullcast, tá ligado? Mas não gasta nessa merda, tá ligado? Que é uma bosta também, mas tudo bem. Sim! Tudo bem, né, mano? Ninguém fala disso, né, mano? Os caras... Mas tudo bem, cara. Eu sei lá. Eu só sei que eu achei deprimente, assim, um artista, tipo, Kanye West. Cara, artistas têm problemas. Por exemplo, vamos falar de um cara que todo mundo curte aqui, todo mundo é fã, que é o Nicolas Cage, né? E... Todo mundo é fã do Nicolas Cage, né? Eu curto o Nicolas Cage. Caralho, não, velho. Tipo... Só tem uma coisa a dizer sobre isso. The Beast! Ah, cara, eu adoro o Nicolas Cage. Cage, cara, 66 minutos, 66 segundos, 60 segundos é pouco. Cara, o Nicolas Cage é um ator bom, que tem alguns filmes bons, só que ele faz outros 500 filmes, assim. Não, né? Velho, eu acho que o Nicolas Cage é aquele ator que ele virou e falou assim, cara, eu cansei de atuar, mas eu consigo fazer, eu tenho que ganhar dinheiro, tá ligado? Cara, ele precisa ganhar dinheiro. Tem vários roteiros assim, ele fala, faço tudo. tá ligado? Foda-se. Mas então, tá regado, eu só falei do Nicolas Cage porque ele teve um problema parecido com o Kanye West. Ele entrou numa dívida fodida, né? Talvez fosse por causa da mania dele de comprar castelos. Talvez. Só tô e quadrinhos que custam milhões. Talvez fosse isso. Talvez, não sei. Tô chutando, entendeu? E só que o que ele fez, ele não ficou pedindo dinheiro, nada. Ele começou a fazer 1 bilhão de filmes. Pra pagar a porra das dívidas, entendeu? O que o West devia fazer é começar a fazer música de verdade que as pessoas querem ouvir. Porque hoje em dia, ninguém mais quer ouvir o Kanye West, entendeu? Até ele já passou. O pessoal quer ouvir a Taylor Swift. Ele faz questão de xingar a todo momento, entendeu? É, eu não gosto da Taylor Swift. Ele falou que a Taylor Swift, que ele fez ela famosa. É, não, que absurdo. Eu não gosto da Taylor Swift. Eu não gosto da Taylor Swift, mas, cara, não dá, cara. Nossa, em entrevistas ele já falou literalmente que ele é Deus, cara. Que é o melhor artista que já pisou na Terra. Ah, a última pessoa falou que era melhor que Deus, tomou uma fodida aí e acabou com uma banda aqui de besourinhos, né? É, então não dá certo esse negócio aí, cara. Eu acho que assim, é só um cara sendo babaca, né? De novo. E parabéns ao Zuckerberg que deu uma ótima resposta pra ele, né? Genial. Né? Você quer falar qualquer, Arthur? Não, tipo assim, né? Ele implorando o Zuckerberg, no aniversário dele ele bota no Twitter: pô, sei que seu aniversário hoje, mas liga pra mim amanhã. E o Zuckerberg respondeu. Cara, ele falou: pô, bem interessante, né? Você pedir ajuda do Facebook, 1 bilhão de dólares do Facebook pelo Twitter. Ai, cara, tem que ser muito genial pra fazer algo disso, cara. Caralho. Olha, nada bom, pelo menos ele não acha que a Terra é plana. É, cara, não duvido. Eu não sei, não, viu? Então, você tá sabendo, tem outro rapper lá que tá insistindo no Twitter que a Terra é plana. Cara, até aí o Tom Cruise acredita na cientologia. Mas só o Tom Cruise é mito, velho. O Tom Cruise come placenta de bebê, mano. Ah, o Tom Cruise é mito, velho, porra. Como tu acha que ele tem aquela cara de Top Gun ali, a de Eterno, velho? Cara, porra. O Tom Cruise é bonito, viu? Tom porra, Cruise não, é meu irmão, porra, gatíssimo. Cara, eu não tô zoando, qualquer pinta, velho. Não, não, o Tom Cruise é muito bonito, cara. O Tom Cruise é lindo demais. É tipo assim, Tom Cruise e David Beckham, assim, são... Cara, para de ficar com a Pepeca batendo palma e vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Pepeca só depois. Pepeca só vem depois. Então vamos pra próxima. E você que tá escutando isso agora percebe que esse, assim como a última virada, foi perfeita, né? Nada aconteceu, não é mesmo? Mas essa música é boa, mas tá me dando sono. Bossa nova, amigo, bossa nova. É, João Gilberto. Então vamos lá, Grammy. Cadê o Megadeth? Cadê o Megadeth? Grammy, vamos falar do Grammy. Megadeth tem no último podcast de prorrogação. Nossa, não. Que bom que eu não ouvi ainda. Você vê, que gerou uma grande discussão sobre o KLB. Nossa. Por quê? Mas, ó, eu acho que KLB é melhor que Megadeth. Eu também acho. Sou extremamente fã de Kiko, Leandro e Bruno. Tá? Então, vamos lá, Grammy. Já que estamos falando de música, não é mesmo? Será? É, será? O Grammy aconteceu. Grammy, que talvez tenha ficado um pouquinho popular por causa daquele... O negócio lá da Adele, né? O que aconteceu no final? Qual que é a resolução do negócio da Adele, Arthur? Cara, basicamente da Adele, eu nem achei tanto rolo, foi bem simples. Foi uma apresentação com ela cantando e um piano. Pra quem não sabe, o piano acústico fica um microfone dentro do piano. E o microfone caiu nas cordas. Aí, escutando, parece que tinha um violão tocando. Violão desafinado. Um violão desafinadíssimo. E ele foi, e a própria Adele olhando, não entendendo. E não conseguiram fazer nada. Depois pararam a música, arrumaram. Mas, cara, shit happens. Não, mano, cara, e se tivesse desafinado, por exemplo, a Adele... Cara, o Fred Mercury já desafinou, isso daí não é... Não vi ninguém fazendo muito mimi também, não. É, não. Achei assim, que foi de boa, aconteceu, deu merda, já teve coisa pior, já teve playback no Grammy, deu um problema ao vivo, então... Né? Cara, assim, eu vou falar do Grammy, tá? Esse ano não foi tão ruim assim, O Grammy. Cara, porra, Alabama Shakes ganhou bastante coisa. O próprio Kendrick Lamar ganhou bastante coisa. É, assim, a gente diz, assim, vai sair um cast. Talvez esse cast saia antes do cast de melhor de 2015, tá? É, então, vale dizer que, assim, a gente fez um cast melhor de 2015 e lá a gente fala do que a gente achou de melhor álbum e tudo mais, né? A gente vai falar disso aqui agora também. Mas esse ano não foi tão ruim assim. É óbvio que o Grammy escuta menos música do que eu, né? A academia... Meu problema com o Grammy chama Taylor Swift. Não. Também. Fala mal da Taylorzinha, cara. Cara, a Taylor Swift... Não, cara, o problema é que ela toda vez ganha, cara. Desculpa. É que ela é uma top pop pra caralho dos Estados Unidos. É tipo a Anitta. Cara, o Wait Run também. O Wait Run é um músico mil vezes melhor. Cara, ele nem é tão assim, hein? Cara, o ele problema é bom, do Grammy... O Wait Run é bom, velho. Não é assim, é bom, do jeito que ele é. É ele ser uma vibe piorada do Oscar, tá ligado? É. Ele é mais comercial que o Oscar. Exato, assim. O Grammy ele é mais comercial, ele é muito mais comercial. Porque assim, o Oscar, você tem discussões de alguns filmes que não aparecem, ou alguns filmes que não ganharam, que deveriam ter ganhado. O Grammy são literalmente músicos e álbuns que não aparecem, que não existem. E não são poucos, não, são muitos. Entendeu? E tipo assim, gêneros que são completamente descartados, que não existem, né? É, esse ano, assim, no ano de 2015, a gente teve sorte de alguns álbuns e alguns artistas trazerem coisas pro mundo pop que são interessantes. Vídeo Kendrick Lamar, o próprio Alabama Shakes, o próprio Mark Ronson, né? É, que trouxeram coisas interessantes pro mundo o pop, né? Que são coisas interessantes. Só que mesmo eles, quando você pensa, por exemplo, quem ganhou melhor gravação do ano foi o próprio Uptown Funk do Mark Ronson, né? Que, assim, é uma música ótima, mas comparada com a Really Love do D'Angelo, né? Existe uma diferença colossal, né? Mas, cara, em relação a divertido, eu prefiro Uptown Funk. Não, Uptown Funk é uma música legal, muito legal mesmo, bem feita. Eu gosto muito do CD do Mark Ronson. Eu acho que é extremamente bem produzido. O Mark Ronson vem numa crescente, vem fazendo álbuns melhores, assim. De um gênero, traz influências de gêneros, que seja o funk, o soul, né? Que é muito representativo, né? Mas é óbvio que no próprio gênero funk você tem artistas fazendo coisas melhores que eu já citei aqui no Gasp, inclusive, né? Então, assim, mas é interessante. Eu não tenho problema com o Mark Ronson ganhar, né? É engraçado porque esses próprios artistas, o próprio Mark Ronson falou do D'Angelo, falou assim, muito obrigado e tal, mas eu realmente queria destacar o trabalho do D'Angelo, que é um dos melhores artistas das últimas décadas, entendeu? Sim, vale constar isso, né? Mas, assim, quando você vê o resto das listas, assim, tipo assim, é engraçado o que o Arthur falou, mas o Taylor Swift tá em quase todas as categorias, cara. É um negócio absurdo, cara. Tipo, não, vou dar um exemplo do Grammy, que é um lado. Tem que ter um equilíbrio, que é isso que eu acho boa, de uns anos passados. Em relação à qualidade musical, à letra, à originalidade, a melhor música do ano de sucesso foi Take Me to Church. Cara, é indiscutível. Honestamente, uma das melhores músicas que envolvem religião e ou perseguição sexual que já foi feita na história. A música é genial. E quem ganhou foi rap. Eu voto em rap. Rap não é uma música profunda, mas, cara, a música explodiu, a música gruda em você, mano, que nem sua opção sexual. Não tem como você não amar a música, cara. Ela contagia, absurdamente contagiante. Não é tecnicamente a música mais revolucionária que tem, cara, mas é aquele tipo de música que marca um ano inteiro. A música ficou 18 vezes em primeira, sabe? Merece, né? Não é a melhor música mais escrita, mas é a música mais marcante do ano. Mas eu vou dar um exemplo. A Taylor Swift ganha umas categorias, cara, que... Não, né, velho? Só que não. Tipo assim... Não, cara, se você bater o olho rapidamente nas categorias que a Taylor Swift ela tá indicada, tu vai ver que ela ganha algumas que ela não deveria, mas a maioria das categorias que ela tá indicada, ela não ganha. Sim. E é uma coisa que me pega, porque, por exemplo, a maioria das categorias que o Kendrick Lamar tá indicado, ele ganha. Entendeu? A maioria das categorias que o pessoal do Alabama Shakes tá indicado, eles ganham. Agora a Taylor, não. A maioria não, que eles ganham. Não nessa vez, né? Porque em outros Grammys ela já ganhou coisa pra caralho. Sim. Ah, sim, velho. Mas, tipo, porra, é um nome, tá ligado? Tipo, esse é o problema. entendeu? É o que virou. O Grammy já é uma coisa bizarra, tanto que a gente tem aquela brincadeira. Quem é pior, o Grammy ou o Hall da Fama do Rock? Porra. É, mas uma coisa que eu gostei, que muita coisa que eu achei que não ia ser valorizado nesse Grammy foi... O próprio Kendrick Lamar, eu não achei que ele ia ganhar 5 Grammys. Não, é, nossa. É, só que eu esperava que ele ganhasse o melhor álbum, né? Ele ganhasse 5 Grammys. Não achei que o Alabama Shakespeare ganhasse seu segundo com mais ganha Grammys, nem ferrando. Então, não achei que o The Weeknd ia ganhar um Grammy com o álbum dele. Eu acho que teve partes que ele acertou muito bem. Muito bem. Nem todas, obviamente, mas... Porra, boa. Entre os Grammys dos últimos anos, eu achei que foi um dos Grammys mais legais, cara, mais equilibrados. A homenagem da Lady Gaga ao David Bowie foi muito boa. É que, vale lembrar duas coisas, tá? Uma, Black Star, apesar do single ter saído ano passado, Black Star é de 2016, assim como o álbum da Adele também entra só pro ano que vem, tá? E as músicas da Adele também, tá? Então, vale lembrar isso. Vi muita gente reclamando sem sentido dessas coisas, tá? É, pra mim a pior merda que tem no ano inteiro, a única merda que eu posso reclamar pra caralho no Grammy foi melhor álbum do ano, o álbum da Taylor Swift. Mano, e tinha Southern Color do Alabama Shakes, tinha The Pimp My Butterfly e Beauty Behind, The Beauty Behind the Madness. Esses três álbuns são muito superiores ao álbum da Taylor Swift. Taylor Swift é a mesma merda de álbum que ela fez nos últimos três. Eu acho que assim, e tem álbuns assim que não fazem, é tipo assim... O álbum do D'Angelo, o Black Messiah, que é um dos melhores álbuns de soul da década, assim, simplesmente foi esquecido no melhor álbum do ano, sabe? Esse, tipo, o melhor álbum de jazz que eu já escutei, tipo, em anos, assim, também foi esquecido, né? Então, assim, são coisas que você... Ah, esquece, né? Eu acho muito engraçado. Por exemplo, teve... Eu achei muito estranho. Álbum de rock... É isso que eu tô olhando agora. Foi o Muse. Peraí, só uma coisa que confundiu. A melhor canção não foi o do Uptown Funk. Foi o Think Out Loud, da Tram. Não. O Uptown Funk, ele ganhou a melhor performance de grupo pop. Não, o Uptown Funk ganhou a melhor gravação. Ah, é verdade, tem essa também. Gravação do ano. A gravação do ano foi do Uptown Funk. Eu acredito muito que não tem outro álbum melhor que o Drones. Era o próprio... Digamos, foi legal o Don't Wanna Fight Alabama Shakes ter ganhado, mas você pega os indicados, cara, falta coisa, sabe? Eu fiquei surpreso que o Florence Tech Machine tava indicado. Porque, cara, porra, tá James bem indicado, sabe? Porra, tinha coisa mais interessante não, pra colocar. Eu posso tirar... Não, e o pior, melhor álbum de rock, Muse, Drones. Não, eu acho... Sabe o que eu achei engraçado? Que eles colocaram melhor canção de rock, Don't Wanna Fight, do Alabama Shakes. E eles não colocaram Alabama Shakes como álbum de rock. Que é, pode sim estar nessa categoria. Não, não teria erro nenhum em estar. Aí o álbum ganhou em outra categoria. Alternativo. Não, ele ganhou alternativo. E o pior é que a é que parte é rock do álbum alternativo. Né? Não é só rock, é do rock. É, mas olha só, tipo, mas a parte de álbum alternativo, você tem caras que fizeram álbuns razoáveis pra mostra. O álbum do Bjork é ruim. Não, né? O álbum da Bjork é excelente. Sim, eu detesto o Bjork. É que o álbum do Muse foi horrível. É um sim, lixo. É isso que eu tô te falando, tá ligado? Porra, é muito mais justo você premiar o álbum da Bjork e jogar o álbum mais cheio que se deixar eles ganharem em rock. Porra. Porque quando, pô, tipo assim, beleza, na minha opinião o Drones ganhou porque talvez eles não tenham visto o outro. Tá, porque é bem difícil. Não, não, o honestamente, os próprios 5 indicados, cara, podia ter trocado 5. Teve álbuns de rock que batem os 5. Álbuns de Slipknot também foi ruim. Sabe? O James Bay não foi um álbum ruim, mas, cara, não foi grande coisa. O único deles aí que eu não vi foi esse Mr. Asylum do Hype Spectre, que eu não escutei. Não, eu escutei todos. Eu não concordo. Cara, não... Eu tipo assim, álbum de rock, sim, eu acho que Alabama Shakes poderia estar indicado, ponto. Eu acho que o rock evoluiu e você não considera Alabama Shakes rock é um erro. Eu acho, ponto. Ponto. É que é melhor performance de rock, mas o álbum é rock. É estranho. Assim. Então, é esse tipo de coisa assim que o Grammy faz, que é uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque o Kendrick Lamar é o cara que mais ganha Grammy. Então, assim, ele é o melhor álbum de rap, ele é a melhor canção de rap, ele é a melhor apresentação, ele é melhor... Mas ele não é o melhor álbum. Porra, né? Não, o Kendrick Lamar, ele ganhou melhor colaboração, melhor performance... Melhor performance de single Natal, mas o álbum ele não ganhou, cara, é bizarro mesmo. Cara, mas é isso que eu tô falando do Grammy, tá ligado? Você vai ver, como eu comentei no início, o Kendrick Lamar, onde que ele é indicado, ele ganha. O Alabama Shakes, onde que ele é indicado, ele ganha. Outros caras, onde que ele é indicado, ele ganha. Mas o melhor álbum da Taylor Swift, tipo, não dá pra entender isso. Ah, tipo e tem umas coisas bizarras, por exemplo, o The Weeknd ganhou dois ou três prêmios. Só que ele ganhou a melhor performance de Rhythm and Blues... Com Earn It Cara, desculpa, ele tem muita música melhor, não sei porque essa foi indicada, só porque apareceu no filme 50 Tons de Cinza. E ele ganhou com o melhor álbum urbano contemporâneo. Não, não sei onde os caras inventam essas categorias pra... Ah não, esse cara deveria ter ganhado pop, mas já que a gente não vai dar pop pra ele, a gente bota ele nesse aqui e dá pra ele o prêmio. Não, e o melhor álbum de eletrônico? Ah, eu ligo fora esse eletrônico. Não, Carlos. Que é Skrillex? Skrillex, que genial. Não, ele ganhou em Dance Music e em eletrônica, tipo... Como Dance Music? Ah, como Dance Music, eu tô me perguntando, como Dance Music? Ele ganhou com o Justin Bieber, cara, mas caralho, velho, aquela música. É, e antes que a gente esqueça, um Made in Brazil da Eliane Elias ganhou com o melhor álbum de jazz latino. Que eu tenho, eu discuto. Eu não acho que deveria, mas é legal. Eu acho que assim, como álbum de jazz latino, só tem a Soul Jazz, tem outros grupos aí que... Bem, mas tudo bem, entendeu? Tipo assim, jazz é uma categoria que o Grammy não entende e não sabe o que que é. Eu fiquei muito surpreso do... Eu já até falei dele aqui do... Black Tape e tal, ter ganhado o Grammy uma vez na vida. Eu achei, tipo, surpreendente, assim, eu achei que nunca teria acontecido. Assim, eu acho muito... Eles não sabem o que é jazz. Eles não sabem. O Grammy não sabe o que é jazz. Pra eles, esse gênero não existe. Entendeu? É simples assim, porque nunca que um álbum de jazz vai concorrer ao melhor álbum do ano, por exemplo. Nunca. Você pode esquecer isso. Sabe, eu fico conformado com esse tipo de coisa, sabe? Tudo bem, e tipo assim, na verdade eu discuto todo o Grammy inteiro, tá ligado? Eu posso, todas as categorias têm alguma coisa errada e eu posso trocar todas, entendeu? Mas tudo bem, tipo assim, eu ainda acho que esse ano foi menos pior, porque o Kendrick Lamar ganhou, porque o D'Angelo ganhou o álbum de R&B, porque a Alabama Shake ganhou, entendeu? Então tipo assim, o próprio Uptown Funk, ok, tudo bem, entendeu? A gente aceita. Ah, eu tô em rage aqui com o melhor álbum de eletrônica e melhor gravação de Dance Music. Não, é assim, e tem dois cara, álbuns tipo, que são como, ótimos ali. Não tem ali. Como o Strix ganhar do Disclorose. Tipo, o The Chemical Brothers é até... É tá, ok, vai, o álbum é ok, ele ruim, é muito melhor mas... que o do Skrillex. Ele é 300 milhões não, cara, de milhões. Cara, tipo assim, o pessoal do Disclorose são dois caras, cara. Os caras tocam um absurdo. Não, e esse álbum deles é muito bom, cara. Esse álbum deles é muito bom, cara. Sério, eu o álbum de eletrônico que eu mais escutei no ano, entendeu? De 2015, assim. Tipo assim, eu tenho outros álbuns também que eu acho que poderiam estar no competição de álbum de eletrônico, tá ligado? É, mas, porra, esse álbum é muito bom, cara. Tipo assim, merecia, sabe? Eu acho errado você não ter Floating Roads disputando eletrônico, mas tudo bem, tá ligado? Tipo assim, a gente... Não, tipo assim, eu não vou discutir gravar a gravação de Dance Music, que eu muito, tipo assim, eu sou muito fanboy de Above and Beyond, tá ligado? Acho que os caras destroem muito. Fácil, tá ligado? Os caras são os melhores, um dos melhores do mundo, fácil. Entendeu? Mas porra, tu tem que me cobrar dizer quem vai me ganhar Skrillex com Justin Bieber, tá ligado? A música não é ruim, tá ligado? Mas porra. Ah, mas se você for falar de dance, esse tipo de coisa, você tem o Dorn que lançou um álbum ano passado, que é bem melhor, entendeu? Você tem outros caras, entendeu? Mas tipo assim, sei lá, é foda, cara. Pra mim, o Grammy, ele sempre vai ser uma ofensa, não importa. Pra mim, Lucas Dantas, que sou o retardado mental da música, entendeu? Mas, tipo assim, bem, foi menos pior, teve anos trilhões de vezes pior. Teve, aquele ano teve. Do Single Ladies, quando o rolo do Kanye West, nossa. Não, você teve, ó, nossa, pelo amor de Deus, né, cara? Ano pior teve muito, né? Mas assim, vamos esperar, por exemplo... Como vai ser ano que vem? Vai saber se o Guns N' Roses agora é de volta, não vai lançar um álbum, certeza que vai lançar um álbum. Meu Deus, não, calma. Você sabe calma, que. Você sabe. Calma, ó, que eu ainda acho que eles vão se matar no meio da produção. Ó, você sabe que essa porra eles vão lançar um álbum, vai ser muito do meia-boca pra não dizer que vai ser uma bosta. Entendeu? E vão dar todos os prêmios pra essa porra ano que vem. Entendeu? E é cara, tipo assim, sabe? eu acho que eles vão dar o prêmio Paciência da Vida, tá ligado? Tipo, cara, vocês foram lá e fizeram um novo álbum pra Axl Rose, cara. Tipo, vocês têm que ganhar o prêmio Buda, não o Grammy, tá ligado? Não, eu não sei. Essa vibe. Assim, eu só não sei se eles talvez pensem, porque eles não gostam do Slash. E eles nunca dão nada de decente pro álbum solo do Slash, que geralmente são bons, entendeu? Mas tudo bem. É também porque ele ofendeu todo mundo no ramo da música, né? Sim, também tem isso. E ele tava certo, todo mundo sabe disso. É... Talvez, mas falou mal do Ace, falou mal de mim, cara. Cara, eu odeio Oasis, então nem ele não entra nessa. Nem ele e o irmão dele são fanáticos de Oasis. É, não. Cara, eu odeio Oasis, cara, mas eu odeio Oasis. Eu odeio as pessoas, entendeu? As pessoas mais que a própria banda, entendeu? Mais que a própria música. Mas não que eu goste da música, que eu não gosto de jeito nenhum. Caraca. Até os fãs de Oasis devem odiar o pessoal, tá ligado? Os irmãos, mas tipo, calma. Não, eles são das pessoas mais odiáveis do planeta. Eu acho que o Liam é uma das mais odiáveis, mas o Noel às vezes abre a boca pra falar bosta. Acontece. Não, os dois falam muita bosta, cara. É, os dois são... Não, tipo, o Slash é um imbecil, todo mundo odeia ele, mas o cara é um bom músico, foda-se. Não, mas o Slash, vamos falar, quem era o bosta do Guns N' Roses era o Axl. O Axl era o filho da puta máximo, entendeu? É. Não, cara, o Axl cantava bem, cara. O problema é esse, parou nisso. Não, e hoje em dia ele não canta mais, né? Não, hoje em dia ele não é uma pessoa. Hoje em dia eu não sei o que a gente tem ali é uma babumbia. O que ele é, tá ligado? Tipo, é tenso, tá ligado? Tipo, eu vou ser muito sincero. Eu fui no show do Aerosmith. Eu vi Steve Tyler cantar na minha frente. Ele é uma múmia. Ele anda igual uma múmia. Steve mas Tyler o cara ou can... Axl Rose? Eu tô comparando Steve Tyler com Axl Rose. O cara canta absurdo. Eu fui no Rock in Rio ver Axl Rose. Eu não aguentei ouvir o cara cantar por 3 segundos. Tipo, o cara começou a cantar e eu... Qual é, cara? Tipo, porra, não. Para. Devagar, cara. Calma. Sim. É isso, Grammy. No geral, ele sempre tá errado. Mas esse ano, menos. Entendeu? No geral, ele tá sempre errado. Ele é tipo você com a tua mulher, tá ligado? No geral, cara, você tá meio errado. No geral, eu sempre tô errado. Não, no geral, não. Vou fazer aqui a afirmação. Isabela vai escutar essa porra. Isabela está sempre certa. Sempre. 100% das vezes. Só que eu sempre dou a última palavra. Sim. Senhora. Exato. Porque senão, meu amigo... Se não, meu amigo, vai vendo, ela pisa em cima de mim, até porque ela tem altura pra isso, né? Então é isso. Vamos embora. Vamos pro próximo tópico. O som do Ed Motta. Sim, Ed Motta. Segura essa, mundo. Mundo não, Brasil, né? Porque o mundo ama o Ed Motta, né? Brasileiro que odeia. Mas tudo bem. Não, o Ed Motta, eu acho que ele às vezes é muito babaca quando ele faz entrevista e tal. Mas ele é um músico sensacional, cara. Sensacional, cara. E esse é o último álbum dele desse ano. Tá? Que lançou essa semana. Então, assim, vale a pena, tá? Ed Motta, tamo junto, tá? Você é um grande músico, parabéns, tá? Mas a gente vai pra próxima notícia, que é sobre algo que, assim como Ed Motta no Brasil, é odiado por algumas pessoas, mas nem todas, que é a pirataria. Não é mesmo? Pirataria é sempre algo de controvérsia, sempre algo de polêmica, né? Sempre algo de discussão. O que acontece agora é o seguinte... Existe um panorama geral em que a pirataria, majoritariamente do que a gente vai falar aqui de videogames, né? PC principalmente. Exato. Está para encontrar um fim ou uma diminuição, quiçá temporária ou não. Cara, pra quem não tá entendendo, eu vou resumir. Você tentou baixar Tomb Raider recentemente? Ou Just Cause 3? Ou FIFA 2016? Você não conseguiu, né? Então, é por causa disso. Pra quem... Muita gente deve conhecer a sigla, mas não deve entender o que que é. Deve procurar o seu crack lá no que é, no Pirate Bay. Sempre parece CDM. No jogo, no crack. Porque é um grupo chinês que praticamente faz todos os cracks de jogo. Grande maioria eles que faz. E os Skid Row, os outros, normalmente eles publicam, eles divulgam o crack feito por eles. O que acontece? Saiu um novo sistema de crack chamado Denuvo. que depois o Rafael vai conseguir explicar melhor, porque ele tem um livro de programação, que basicamente fudeu. Ele é muito difícil, ele demora meses e meses de ser craqueado. Os últimos jogos que teve foram craqueados, como Metal Gear e o Mad Max. Muita gente não conseguiu fazer o crack funcionar, você tem que ser obrigado a usar horários específicos de Beijing em tela de janela para conseguir fazer funcionar o crack. É umas merda ferrada. E ninguém conseguiu crack ainda, nem o FIFA, nem o Tomb Raider, nem o Just Cause, e basicamente desistiram. É. E o que que resolveram fazer? Os caras... Eu, honestamente, eu acho que é porque o grupo tá com medo desse de novo e falou, ó, a gente vai ficar 2 anos sem craquear nada. Um mínimo, 1 ano a 2 anos, pra ver como é que vai, se isso vai ou não interferir na venda dos jogos. Cara, e tem que ver, eles falaram que eles conseguiram quebrar o de novo, mas não publicaram nada. E basicamente é, cara, próximo 1, 2 anos, todos os jogos com de novo, você não vai poder craquear, você não vai baixar pirata. Ah, não vai lançar, não vai. Ou você compra o jogo ou você não joga. Sim. Você consegue explicar pra gente, Rafa, qual que é a parada do crack? É que assim, ó, o Denuvo, ele é um software de segurança que age diretamente na criptografia do código de acesso ao jogo, né? Quando tu põe um CD no computador, vamos voltar alguns anos, né, que hoje é tudo mídia digital, o CD tem uma chave que diz pro computador, quando se instala o jogo, que diz, esse jogo é validado, e o crack faz isso, né? Diz pro computador, não, esse jogo é real, pode jogar. Então as mídias digitais hoje, elas são muito fáceis de ser descriptografadas por causa disso, né? Tu tem o jogo baixado, você vai na Steam e baixa o jogo sem ter ele. Então você pode pegar lá, alguém comprar o jogo, botar no pendrive e te passar. Só que tua conta da Steam faz o DRM nela, tem um acesso à tua conta e diz, não, tu não tem esse jogo, tu não pode jogar, vai comprar. Então o que que a galera faz? Eles pegam pra esses jogos de mídia física e põem um DRM que hoje é usado de novo nesses novos jogos, né? Só que o de novo, ele criptografia de uma forma muito mais forte, que é basicamente impossível de ser descriptografado, que é o que está acontecendo. Uma coisa que eu vi, pra resumir de maneira bem leiga, ele dá milhões de caminhos falsos. Isso. Ele dá milhões de informações desnecessárias. Isso. Aí o programa que tenta ver as combinações, como ele não sabe o caminho para onde seguir, ele tem muitas, ele, literalmente ele se perde em labirintos infinitos. Isso, só que daí o que, que a galera faz, né? É, os cracks que saem, por exemplo, Rise of the Tomb Raider já foi craqueado. Mas só não dessa pra forma. Sistema de amigos Steam, familiar. Isso, só que daí tem um esqueminha lá que os caras mudam os arquivos de configuração e tu consegue jogar o jogo, mas o jogo não roda 100%, o jogo vai rodar bugado. Você tem que ter algum amigo no Steam que tenha comprado o jogo. Isso, então são várias coisas que a galera tá tentando achar métodos de desbloquear, mas não consegue. O problema é, a galera que tava, literalmente... Tá desistindo. Desistiu, falou que não vai fazer. Eles falaram que eles conseguiram, mas eles não vão publicar. Eu não acho que eles conseguiram. Eu acho que eles não conseguiram porque o Denuvo usa 64-bit e 64-bit até pra... É, tipo, idiota, assim, é uma parada irreal. Não tem máquina, não tem processador que consegue processar. Porque, é, tipo, mas assim, não existe a máxima de, tipo assim, sempre é possível, é... Mas a questão é, vale o esforço? Porque as pessoas fazem de graça. Sim, possível? Possível é, tipo, sempre vai ser, mas é aquele negócio, sim. Né? Mas a questão é, possível em 8 meses. Quem espera 8 meses por um crack? É por aí. Nesse 8 meses que o pessoal trabalhou um jogo, lançou mais 20. É foda. É, só que todo benefício vem com um malefício, né? Então, há boatos que esse de novo tá cagando o pessoal que tem SSD, por exemplo. Puta. Porque o tipo de criptografia que ele usa, o disco sólido não consegue processar de tal forma, e diz que caga a escritura do disco. Caralho, tipo assim. Mas tipo assim, é sério essa parada? Tipo assim, porra. É, sim, várias pessoas que compraram Rise of the Tomb Raider, Just Cause 3, FIFA e alguns outros jogos, tipo Mad Max, que são principalmente da EA e da nova Square Enix. Estão falando que estão tendo problemas com o SSD, que o SSD está esquentando, ele está travando, ele está morrendo. Caraca. Os jogos que usam esse software da Denuvo. Pô, mas aí é foda, né? Saber se acabar a pirataria vai aumentar as vendas, ninguém tem certeza, mas uma coisa todo mundo sabe, quem vai se dar muito bem é os caras que fazem o Denuvo. É. Eles vão se dar muito bem. Eles que estão ganhando grana, te garanto. Mas aí abre espaço para outras pessoas também criarem parecidos. Obrigado, né? Check. tipo assim, ou criar esse software de defesa é tipo uma parada muito específica, muito difícil, ou talvez outras pessoas não podem fazer um parecido? A questão, o CDM é o melhor grupo que tem. Uhum. E é o melhor. Se eles em meses e meses e meses não conseguiram, alguém vai conseguir a tempo? De maneira viável? Difícil, né? Sim. É. Mas tem, eles craquem um jogo em um dia, velho. Jogo com criptografia forte, eles craquavam em um dia. É, o Fallout 4 demorou pouco tempo pra ser craqueado. É, mas o Fallout é da Bethesda e a Bethesda tá pouco se fudendo. É, é que assim, ó, eu acredito que assim, ó, a pirataria tem um lado bom que é a popularização, né? Quadrinhos só ficou popular no Brasil por causa da pirataria. Me desculpe. Mangá, principalmente. Mangá, é, não, quadrinhos em geral, assim, eu acho que... Cara, eu li muito quadrinhos online. É, mangá, anime. Claro, a gente não pode ser isso, isso ajudou, isso sempre ajudou a trazer. Cara, sabe? A gente pode ir até um pouco mais longe. Série de TV. Verdade. Não sei, não... É porque assim... Não teria o mínimo do que é hoje se não fosse pirataria. É porque assim... Música também, cara. Nossa, música mesmo? Eu posso falar meu exemplo. Música, é que a música é o exemplo mais antigo e mais apresentável. Desde o Napster que vai, né? Sim, eu, tipo assim, hoje em dia, música pra mim, a pirataria me ajuda para caralho com música por um motivo simples. Muito do que eu quero escutar, eu não consigo comprar. Vocês podem parar pra pensar, nossa, como assim? Calma lá. Verdade. Calma assim, eu escuto muita música, pra quem me conhece, eu escuto música, mas música para caralho. Primeiro, físico, possível de achar. Quase tudo que eu escuto, eu não vou achar aqui físico pra comprar. Esquece, essa ideia pode esquecer. É, iTunes, cara, muita banda mesmo, e muito disco, não tem pra eu comprar, cara. Às vezes, uma banda japonesa lá, vamos supor, a banda do anime lá do Death Parade, o Braidio, que é uma banda de funk japonesa. Entendeu? Cara, eu não consegui comprar o álbum. Eu queria comprar, eu gostei muito, eu queria comprar. Eu não conseguia comprar. Então, muitas das músicas que eu quero ter, eu não tenho acesso. Porque eu... Primeiro, eu escuto muita música. E me desculpa, eu não vou pagar pra escutar um álbum merda. Entendeu? Um álbum muito merda. E eu escuto muito, do que eu escuto é ruim. Entendeu? Só um adendo. Às vezes, tu tem até como comprar. Mas, cara, sai tão, mas tão... Tão caro que não vale a pena. Tipo, eu queria comprar um CD da Claris, que é um grupo japonês que eu gosto pra caralho. Sim. Da Jinisekoi, e não tinha como comprar, porque o CD ia sair mais de R$200. É, eu tentei comprar um do Unison Square Garden e tava saindo a mesma coisa. É... Então, chega a ser abusivo, sabe? Tipo... Não, cara, e, tipo assim, na boa, tem coisa que não chega ao teu país, tá ligado? Que, por exemplo, o Spotify. A gente sabe que o Spotify, ele é delimitado por região. E tem muita coisa que eu não consigo escutar. Nossa, não, é isso que eu tô falando, tipo, como ele é delimitado por região, tipo, eu não consigo achar certas coisas de Spotify que eu quero de outros países muito específicos. Como tu falou, Japão, não tem nada pra você achar no Spotify esse tipo de coisa, tá ligado? Tipo, automaticamente o sistema já te barra. Então, automaticamente, você já não consegue buscar esse tipo de coisa pelo sistema. É bem mais simples que coisa japonesa, velho. Teve, digamos, eu assisto muito reality show. E o Casey Abrams, eu já mostrei pra você várias vezes, é um cara, um baita músico que teve no American Idol, não chegou nem perto de ganhar. Ele é um cara que tem muita dificuldade na música, porque ele é um estilo muito jazz, muito blues, que não é um ramo tão forte se você não tem fortes contatos. Ele fez um álbum muito legal, que eu queria comprar, queria pagar uma versão dele especial, que era versão autografada dele e tudo mais. Tudo bem, tinha pra vender, só que eu ia pagar mais $40 de frete. É foda. Não, cara. Não dá, cara. E tipo não assim, dá. É difícil. Às vezes tem banda que lança álbum muito legal, assim, e tem pra comprar, eu vejo no site da banda, entendeu? O online. Falei, beleza, vou comprar pra baixar. Não, tá bloqueado pra sua região, não consigo comprar o cara porque ele é dos Estados Unidos, tá ligado? Falei, caralho, mano, como assim, velho? Ou coisas, por exemplo, a Jussara Marçal lançou um álbum dela, o Encarnado, que é um dos melhores álbuns lançados no Brasil nos últimos anos. Eu até falei, ele foi um dos melhores álbuns, acho que foi de 2014. Até lancei esse post, hein? Tava em primeiro lugar, melhor álbum de 2014. E assim, ela tinha lançado o álbum, o iTunes tinha bloqueado, cara, porque tinham seios na capa do álbum. E aí você não podia mais comprar o álbum. Aí ela lançou o álbum de graça, porque não tinha como ela vender online, tá ligado? Então assim, pra esse tipo de caso, por exemplo, a pirataria, ela... ajuda, porque às vezes você... É o que a gente falou, o exemplo dos quadrinhos que o Rafa colocou aí na mesa, que tipo... meu, não tem. Simplesmente não tem. Como é que você vai ler, tá ligado? Tipo assim, o quadrinho chinês, tá ligado? Tipo assim, não tem como. Você não vai ler se você não for pirata. E, tipo, o que, que você faz, tá ligado? Se fode, não, vamos, não lê. Vamos falar de parte mercadológica mais séria agora. Como é que você vai criar demanda de um produto que não tá no teu país, que nasce em outro país, sem ser por online... E muitas das vezes sem ser o fã fazendo. Porque, por exemplo, vamos pegar o mangá como a gente tava falando. Como é que a JBC vai lá e filtra o tipo, principal tipo de mangá que ela quer trazer pro país, se não fosse pelas fãzub fazendo esse trabalho, se não fosse pelo pessoal trazendo? Não ia filtrar, cara. Porque, por exemplo, beleza, a galera Panini JBC tá trazendo mangás agora, tipo Eden, tipo Vagabond e tudo mais e tal. Mas o primeiro que tem que trazer é One Piece e Fairy Tail, certo? Como é que tu sabe que esses caras que esses fazem, são, que fazem sucesso? É pela galera lendo na internet, cara. Tipo, não tem muito o que você fazer. É você mapear o personagem online, lendo o pirata e trazer. Aí você vai esperar o quê? Você vai esperar que o cara tenha um pouquinho de sanidade e falar, porra, eu gosto tanto dessa obra que mesmo já tendo lido, eu vou lá e compro mais. Tá ligado? Um exemplo assim, Shingeki no Kyojin não ficou famoso depois pro Brasil, ficou famoso e por isso veio pro Brasil. Sim, é isso que eu tô falando, tipo, ficou famoso online e veio pro Brasil, é disso que a gente tá comentando, tá ligado? É, e quando que... você tem esse mercado desse tipo, quando... mercado de entretenimento nesse tipo de coisa assim, hoje em dia, não tem muito como você fugir, tá ligado? É você, tipo, você acreditar que o cara vai se tornar tão fã daquela obra, daquele álbum, daquela parada, que ele vai... te dá o prazer de virar e falar, não, olha, eu tô pagando pelo que eu tô consumindo. Cara. E tem isso em jogos, principalmente em jogos, não, jogos de franquias já dominantes, é uma história. Você pega o Bind of Isaac, Don't Starve, são jogos que hoje em dia são tremendos sucessos, mas porque muita gente baixou o jogo primeiro pra ver se ia gostar do jogo. O Minecraft Indy, foi isso. Tem que ter essa opção, sabe? O Minecraft senão... foi o piratão de Deus, mano. Que deixou ele famosão, tá ligado? Verdade, filho. Cara, eu vou levando mais simples. CS, velho. CS, puta que o pariu. Verdade. Entendeu? Porra, o que, que não seria CS sem a pirataria assim? Você jogando ponto 5 lá e falando com a voz do Silvio Santos. Porra, é verdade. Cara, é assim, a questão é, a gente apoia a pirataria? É óbvio que não. A gente não quer, eu não queria fazer o bagulho, eu quero poder, sabe, pagar por aquilo, entendeu? E dar o devido valor que aquilo tem, entendeu? Eu quero apoiar o artista que eu gosto, eu quero apoiar a companhia que fez o jogo que eu gosto, entendeu? A gente quer fazer esse tipo de coisa. O problema, assim, óbvio que o caso dos videogames, ele é um tanto quanto diferente, né? A gente vai falar disso, assim, mas a questão é a seguinte, a pirataria, quando você não tem meios, quando você não tem opções, quando você não consegue ter acesso a determinadas coisas, ela é a forma, né, de divulgação, ela é a forma de conhecer, ela é a forma que vai fazer com que você tenha acesso a determinadas coisas, né? E só por causa disso, sabe? É, isso talvez seja um problema mercadológico? Claro, entendeu? Problema do Brasil que não recebe as paradas? Talvez, entendeu? Problema do mercado online que não consegue distribuir isso a um preço razoável e decente? São vários problemas, né? Agora, quando, cara, a gente fala de videogame... Mas aqui... agora um ponto bom que você pode trazer. Sim, pode falar. Cara, se acabasse crack, mas sem troca, e se isso criasse uma competitividade que tivesse que baixar o preço pra ele vender e diminuísse a porra das microtransações, será algo positivo. Qual que é o meu medo? Mesmo se aumentar as vendas. É aumentar o preço, que agora o cara é obrigado a comprar, e aumentar ainda mais as microtransações. Eu vejo microtransação como uma maneira de justamente fugir do lance de jogo pirata. Sim. Que a pessoa precisa ter o jogo para ter microtransações. Cara, mas se foge disso, cara, se tiver... Não, vou ter que pagar o jogo, não vou poder testar, vou ter que ter microtransação, se ter tudo, fodeu, cara. É, fodeu. Eu acho que isso, na verdade, as empresas deveriam aprender a usar o demo como um favor. Porque, cara, eu tive uma péssima experiência com BioShock. Todo mundo falava deuses e maravilhas sobre BioShock e eu fui lá e comprei os três BioShock numa promoção, tipo, os três por, sei lá, R$60. Cara, eu não consegui jogar mais do que, sabe, 30 minutos do primeiro BioShock. Não porque o jogo seja ruim, mas porque eu não consigo. Eu tenho um defeito visual que eu não consigo gostar do jogo. Mesma coisa com o The Lens. Comprei tudo. Esse BioShock não é meu jogo favorito. Borderlands eu não consigo jogar por 40 minutos. É muito colorido. Não, tem um efeito de retroscópia que me deixa enjoado e eu começo a vomitar. Não consigo jogar, não consegui dar refund, perdi dinheiro. Então, eu conheço o jogo. Joga o terceiro, que ele não é aquele. É totalmente diferente. É o da Telltale. É o que é no céu. Não, é porque o terceiro é o que ele é no céu, não é no mar. É tudo caro, ele não é aquela coisa Infinity. Escura que cansa, é o Infinity. Joga Infinity que. Eu joguei Infinity antes de jogar 1 e o 2. Sim. Mas é complicado, porque, tipo assim, é isso que você falou, né? Porra, o demo, o problema do demo agora é que o demo não foi substituído pelo Alpha e Beta, né, cara? E agora fica essa merda de E o Alpha e Beta dão pagos também, velho. Exato, tipo assim, fudeu tudo, porque agora basicamente o que eles fazem é você pagar por um jogo, testar ele eternamente e eles não terem. E ser sempre uma desculpa pra ter erro no jogo, entendeu? É. Um exemplo de um jogo que já não tem como tirar chat porque ele é só online, que é Overwatch. Um jogo que eu tô esperando há 1 ano e meio. Acompanhando cada notícia, eu tô louco pelo jogo. Mas na hora que saiu a pré-venda, eu não vou comprar. Tem a pré-venda, mas você não ganha acesso ao beta. Então eu vou poder testar, vou pagar o jogo pra talvez testar daqui a 1 ano? E não saber se você vai gostar. E é um precinho bem gostoso, né? Cara, pra caralho. 250 pila. Tipo assim... Não, mas isso é a versão mais completa. Tem a versão normal, 160. Tipo assim... Barato ainda, hein? É. Apenas 160 Dilmas e 10 Obamas. Cara, é assim... É um jogo que inicialmente falaram que ia ser de graça, sabe? É foda porque, assim, o Brasil tem um grande problema. Óbvio que a gente tá no Brasil. O Brasil tá com um grande problema econômico. Obrigado, Dilma. Mas, né, cara? Isso, mas nisso até os jogos sendo legais, cara. Tem muito jogo que tá muito mais barato no Brasil do que lá fora por causa disso. Sim. Cara, tipo assim, eu tenho pra comentar, tipo assim, pensando de parte prática mesmo de negócio, se você for parar pra pensar, tipo assim, beleza, o crack parou e conseguiu... hoje em dia o sistema tá funcionando melhor pra quem vai comprar jogo oficial mesmo, né? O que eu tenho pra falar, cara, que, por exemplo, por mais que custe muito alto você fazer um jogo, é só pra mostrar que é uma coisa bem lógica, tá ligado? Mas é uma coisa que a maioria das pessoas não pensa. Você criou o jogo, isso é pra toda a mídia online, tá? Você criou, gastou, vamos dizer hoje, sei lá, jogos hoje estão custando na casa dos milhões, né? Vamos dizer que você gastou 8 milhões pra criar um jogo, beleza? A partir do momento que você criou o jogo, repartir ele em modelo online, tipo assim, você fazer a digitalização e você mandar ele pra alguém, não custa mais nada, tá ligado? Então você criou o jogo, a partir daqui pra frente você só tem ganho, entendeu? Então quer dizer, automaticamente você vai ganhar no número de vendas, certo? Sim. Então quer dizer, vários jogos desse, cara, tipo assim, não existe o porquê de você, na minha opinião, hoje em dia, você massacrar o teu cliente com preços altos, daqui a um tempo pra lá. Até porque você conseguiu acabar com o problema de pirataria, que era uma coisa que toda empresa de entretenimento afirma, tipo assim, não, tá com pirataria, então eu tenho que cobrar mais caro pra conseguir fazer meu lucro. Tá, é uma afirmativa que você até consegue entender. Entre aspas, pega Capcom não tinha pirataria. Sim! E mais que não sei. Não, e é DLC pra caralho, tipo, tu paga pra uma DLC de uma roupa, tá ligado? Ou de uma luva do Rio, tá ligado? Porra. E aí você, é o que eu tô te falando, mas aí, tipo assim, nesse quesito, porra, você não tem mais por que isso, tá ligado? Você não tem mais a pirataria pra alguns jogos, você vai ter todo mundo comprando o sistema online, pra que você vai amargar e sufocar o teu cliente até o topo? Tipo, é claro, toda empresa visa o lucro. Mas automaticamente que você mata o teu cliente, você não vai ter mais lucro, tá ligado? Porque, porra, o cara vai gastar R$250 num jogo. Vamos lá, FIFA, por exemplo. O cara, porra, o FIFA sai saindo a 200 conto, 300 conto quase. O FIFA completo, hoje em dia, pro Xbox, pro PS4, até pra computador. Cara, um ano depois sai outro, velho. Tu não vai gastar esse dinheiro todo num jogo. Porra, com certeza tu não vai, velho. Cara, é um negócio, tipo assim, mesmo jogos, vamos supor, com gastos absurdos, vamos supor, um Gran Turismo. Por que eu tinha falado Gran Turismo, né? Custa 100 milhões pra fazer um Gran Turismo, tá? Não é à toa que é o melhor jogo de corrida que existe. E aí, cara, se eles venderem o Gran Turismo com a média de vendas que eles têm, se eles vendessem a 10 dólares, eles pagam o jogo. Ah, não, mas rápido, mas tem uma coisa que o pessoal tem que parar de estocar. Existem uma coisa de público, que é o tempo de mercado. Lançou o jogo é novo, mano, ele tem que custar um preço caro. Que é uma renda grande que eles ganham. O que tem que o pessoal às vezes também que aprender é esperar. Pô, tem um jogo que você quer? Cara, espera 2 meses, espera baixar o preço do jogo. O meu problema não é nem esse, tipo, eu concordo com você. Isso é tela de entretenimento. Toda linha de entretenimento, seja em show, seja música, seja cinema, seja assim. A grande leva que você vai conseguir lucro no teu jogo, por exemplo, vamos falar de videogame, é nas primeiras 3 semanas, no questão de videogame. As primeiras 3 semanas vão dizer se teu jogo é um sucesso ou não, tá ligado? Num filme, por exemplo. A semana de estreia, o final de semana de estreia vai dizer se o filme vai ser um sucesso ou não. É ali que conta. Tem filme que bate o gasto na final de semana de estreia. Porra, Star Wars tá aí pra comprovar. Conseguiram um quádruplo de lucro em um final de semana, cara. Tipo, é um absurdo isso. E aí você vem, você joga o personagem em cima do início, tá ligado? Quem é maluco compra, tá ligado? Concordo contigo. O problema é, por exemplo, Far Cry 4 pra PS4. Cara, não abaixa o preço. Tá R$100 o tempo inteiro. O jogo saiu com um ano e meio. O GTA também não. O GTA não abaixa o preço. GTA mais sim. Não, na verdade não. Far Cry 4 eu comprei por $5. Não, não, mas entendeu? Isso no Steam. Comprei Hello Bundle. Não, mas no Steam. Tá falando de videogame. PS da vida e live, ele continua com o preço. Ah, não. Esse é o detalhe, mas é console. Deu de história. É, console é outro mercado. Completamente. Mas PC... Cara, se digamos o Tomb Raider, tu louco de jogar Tomb Raider, eu vou esperar ter uma promoção do metade do ano. Então, mas o mercado de PC, Arthur, eu acho que é bom o Carlos ter colocado isso e deixado esse exemplo, porque o mercado do videogame, ele mostrou uma coisa. O mercado do videogame, ele tem uma porcentagem de pirataria colossalmente inferior, quase, hoje em dia... Inexistente. Não se pirateia mais jogo de videogame. Eu, por exemplo... Você tem que ser obrigado a bloquear o acesso à internet do seu console. Não, tipo assim, isso. Eu nunca pirateei o jogo pro meu PlayStation, desde o PlayStation 3, então não pirateio mais. E tipo assim, o que acontece é o seguinte, jogos, que nem o Carlos falou, o Far Cry, o Metal Gear, esses jogos não abaixam o preço, cara. Esses jogos continuam... Tipo assim, isso porque eu e o Carlos somos usuários da Plus e a gente tem um desconto. Entendeu? E a gente às vezes tem acesso a descontos de 80%, que às vezes surge aí do milagre de Jesus, entendeu? Não, o Far Cry, o desconto mais barato que eu vi, acabou que eu não comprei porque foi um desconto de 2 dias, foi da Black Friday. Porra, tava R$60, foi o preço mais barato que eu vi de Far Cry até hoje, Far Cry 4, tá ligado? E não era edição completa, não era edição deluxe, era o jogo normal. É, porque o problema é que o exemplo dos consoles que não tem a pirataria é o seguinte: 200 conto, 2 anos. Entendeu? Tipo assim, então, porra, o medo é isso aí virar o negócio. Tipo assim, e mesmo os jogos que você paga, vamos supor o FIFA, que não tá tendo crack, o FIFA e o PES, o NBA já tem microtransação no meio, cara, e você paga 200 pau no jogo. Verdade. Porra, o cara tá jogando MyClub do PES agora, moleque. Porra, sanguessuga forte, cara. Sim, cara, tipo assim, a sorte é que, tipo, porra, por exemplo, o PES, quando você compra o jogo, você tem a liberdade de editar, a Konami te libera você fazer a edição do jogo, tá ligado? Mas o FIFA mal não tem. Mal e porcamente faz, o FIFA não mesmo, o FIFA, filho, cara, eu ainda tô pra ver um dia que alguém vai pegar essa porra dessa ideia e falar assim, cara, então você vai fazer, sabe o quê? A gente vai fazer uma Netflix de jogo de futebol. E aí acontece, então vai pagar 10 conto por mês, 15 conto por mês, o jogo vai ser online, sendo sempre atualizado. Meu irmão, vai acabar a FIFA, vai acabar a PES. E eu ainda quero ver a 2K fazendo isso, tá ligado? Não, e assim, pô, tem planos agora de fazer Netflix de... A Sony liberou agora, você paga... A EA também começou. A EA também, só que o problema é... É sempre um pedaço... É tipo assim, não é o Netflix que é coisa pra caralho, entendeu? Você paga e fica feliz. Não, é tipo, esses joguinhos aqui específicozinhos que são 7. Não, entendeu? Então fazer o quê? Por exemplo, a Sony criou a dela. Quem que você acha que vai estar lá? Vai dar um Uncharted, vai ser o grande figurão. Depois que você zerou o Uncharted, e aí, qual é o próximo jogo? Porque com certeza os primeiros que vão estar lá são da própria Sony, filho. Exato, e assim, o grande questão aí é tipo assim, primeiro, eles não têm esse sistema online pro jogo bem feito ainda, né? Sim. É, segundo, o preço, vamos ver, biblioteca, outra coisa, entendeu? Então tipo assim, as soluções para o acesso aos jogos fica complicado, isso porque a gente tá falando de jogo, divulgação. Videogame, diferente, por exemplo, de quadrinho, não tem muito esse negócio, porque tem muito youtuber de game pra caralho pra ficar fazendo divulgação por aí. Então, se é pra descobrir qual produto presta, o YouTube de games tá aí pra fazer isso. E é uma mídia, a maior mídia de entretenimento hoje do mundo, questão de dinheiro, né? Então, assim, todo mundo sabe os jogos que lançam. Todo mundo vê, você sabe quais são, entendeu? Tipo assim, o problema é que existe uma barreira colossal pros videogames. Ter uma máquina que roda os jogos, ter um console, ter a grana pra investir nesses jogos, tipo assim, isso é foda, tá ligado? Não, cara, hoje a gente tá falando de game gastando o preço de um filme, só que pra você rodar um filme é 3 vezes mais simples. Sim, tipo assim, hoje, eu assim, o que eu mais jogo de videogame, assim, o que eu tô aproveitando mais, é que ainda dá pra se dizer que a gente tá no começo de uma nova geração de videogames. Eu tô jogando muitos jogos que eu não joguei da geração passada e que são ótimos, tá ligado? Sim, sim. Por preços irrisórios, tá ligado? Tipo, R$15, teve uma última flash sale agora. Paguei preços idiotas por jogos, entendeu? E os jogos que saem de PlayStation Plus e tal, eu tô jogando todos esses jogos, assim, entendeu? Porque, me diz, tipo assim, vamos jogar um Rocket League, que é um jogo bacana, saiu num preço legal, saiu de graça até, né? Então assim, vamos jogar esse jogo agora. Porra, é difícil você pagar, porra, 3 jogos fodas do ano passado. Vamos jogar Metal Gear, vamos jogar Far Cry, vamos jogar Witcher. E vamos gastar quase R$1.000. Não dá, simplesmente não dá. Porra, quase R$1.000, caralho, eu comprei uma TV nova por esse valor, cara. Puta merda, tá ligado? Tipo assim, e não é como se lá fora tivesse baratão, não, porque $60 não é barato, meu amigo. É isso que eu fui adicionar à conversa. A questão não é só aqui, é no mundo inteiro. As pessoas reclamam que o jogo sai lançamento caro no mundo inteiro. Sim. No, mas é, porra, $60. Tipo, tanto que quando foi anunciado o PS4 e Xbox, uma das coisas que o Diego mais bateu o pé, principalmente com o Xbox na época, era o quê? Você não poder nem emprestar o teu jogo. Você lembra dessa piada que a Sony fez com a Microsoft? Porra, aquilo ali foi uma patada na cara da Xbox tão linda, porque, tipo assim, a coisa que você mais fazia, que você ainda mais faz quando você tem um console, é o quê? Você pega o teu console e você troca com o teu amigo pro jogo que você não quer. Ou então tu vai na banca ali, ou então em algum lugar, loja de game, que os caras tentam trocar game, cara. Porque é muito caro tu manter isso. Sim. Não, e assim, vou falar... A Microsoft só não fez porque não teve abertura. Porque vai por mim, daqui a pouco eles fazem essa porra. Sim. Vamos fazer. Quero deixar claro que esse negócio de bloquear não. Cara, eu não teria console se fosse isso. Porque, tipo, pô, às vezes eu quero jogar um jogo, tipo, Shadow of the Colossus. Eu tenho um PS3 e tem um jogo pra lá. Pô, eu vou lá e comprei por 25 pila de um amigo que jogou e não quis mais. O único jogo que eu comprei novo mesmo pra PS3 foi The Last of Us, porque eu fiz a honra de comprar. Não, eu lembro um que eu fiquei puto quando eu tava com meu Play 3 antes de dar pro meu irmão. Eu comprei o Final Night, o melhor jogo de boxe que tem. Pô, comprei um jogo usado e tal, chega aqui, vou jogar online, não dá pra jogar online porque ele foi cadastrado em outro computador. Comprei o jogo original, não podia jogar online. Porra, é foda, cara. Às vezes, mano... Foda, mano. O problema é esse. Agora, assim, a questão é a seguinte: o que a gente tá falando, né? A questão do crack. Ninguém. Eu vou continuar fazendo essa afirmação. A gente não é a favor da pirataria. A gente queria, todo mundo aqui acharia lindo se a gente pudesse pagar um preço justo, de maneira razoável, pelo conteúdo que a gente deseja ter, entendeu? Mas eu deixando uma coisa bem clara: não é pagar um preço barato. Sim. Uma coisa cara no primeiro dia que é lançado. Não, cara. É que um quadrinho na Europa. Você quer a coisa em primeira mão, rápido, você vai pagar o preço completo. Você não tem condição, você tá comprando muitos jogos, você espera 3 meses, 4 meses e compra o jogo. Porque se você cria o hábito de fazer isso, você sempre vai ter jogo, cara. Sempre vai ter um jogo. Só não vai jogar o jogo no primeiro dia. Você quer jogar um jogo no primeiro dia, você quer pegar um celular de modelo novo no dia que lança, tu vai pagar um preço caro. Sim. É assim que funciona o mercado. É um absurdo pagar R$160. O jogo lançou hoje. É um absurdo quando um jogo fica 6 meses sem baixar um preço. O GTA V já lançou há sei lá quantos anos. Ele continua caro pro PlayStation 3, mano. Mas a gente fala de console, né? O PlayStation tem um problema. Todos os consoles têm um problema que você é refém porque você não tem escolha. Exato. É diferente. O PC não, você tem a escolha. A questão é, agora talvez não tenha mais. Vai virar que nem console ou não? O que eu esperava é que isso fosse um baque tão grande no mercado que ele tivesse que se ajustar realmente ao desejo do, cara, tipo assim, público, entendeu? Minha opinião sobre PC diferente de console. A sorte é a empresa principal que trabalha para PC e a empresa de venda e as empresas do console. Porque, por exemplo, a Valve, dona da Steam, ela tem noção do mercado que ela mexe, tá ligado? E ela tem noção que, por exemplo, na abertura vai ter uns caras que vão comprar, mas ela vai ter que soltar uma promoção aqui, ó, lá de R$15, de R$25 pra comprar, pra vender o jogo, tá ligado? ela tem noção. E até porque, tipo assim, cara, foi igual eu falei, o jogo já é mídia digital, o jogo não vai ter mais gasto. O cara pagou R$25, a Valve não gastou nada com aquilo. É a banda larga que ela faz a transferência, cara. É o sistema, que já é ativo físico. Entendeu? Agora, tipo, pelo menos isso, na questão da Sony e na questão da Microsoft, porra, falando bem mal hoje, por exemplo, a Sony hoje, o grande ativo dela é o PlayStation. Você não tem muito o que falar. Tanto que eles separaram as empresas, né? Agora vai ser só PlayStation e a Sony, né? Entendeu? Porque senão, velho, tipo, entendeu? Você tem esse sistema, tá ligado? Você tem essa diferenciação de empresas. Eu acho que a Valve entende muito melhor o público que ela tem do que tanto a Sony entende do que tanto a Microsoft entende, tá ligado? A única coisa que eu acho bom que pode vir desse pro negócio de não ter mais jogo popular, porque os jogos indies e os médio termos vão continuar assim, porque é caro esse programa de crack, é bem caro. Provavelmente com dois, um jogo que você pode craquear, velho, mas se você craquear o jogo e jogar, você vai querer comprar. Mas porra, jogo fenomenal. Indie, cara, jogo indie geralmente sai por preço acessível, cara. Exatamente, a questão é, muita gente ainda sempre, a questão que o jogo indie, mas tem muito jogo indie bosta. Eu não compro um jogo indie sem testar ele antes. Mas porra, cara, eu joguei já o jogo. Porra, cara, eu vou falar depois os melhores e piores do... Não, tem vários. Um próprio que eu baixei recentemente, que é o Darkest Dungeon. Muito legal. Pô, Darkest Dungeon é muito maneiro. Justamente eu acho que talvez com esses jogos mais populares estando indisponíveis, as pessoas comecem a baixar mais indie. Porque, assim, os indies, eles vêm por preço assim, ah, mas depende, assim. Cara, você pagar R$20 num Don't Starve, vale... Não, cara, vale e tem muito jogo indie que você joga, que você tem potencial pra jogar muito mais horas do que muito jogo consagrado. Um jogo consagrado é uma campanha, você vai jogar só 6, 7 horas e deu. Cara, Don't Starve eu tenho mais de 30 horas. Não, Bind of Isaac, nossa, meu tem mais 100 horas de Bind of Isaac. Cara, tanto joguinho pequeno, cara, já joguei joguinho que você não dá nada pra jogo. Tipo, Luffy Trousers é um jogo de navinha que explode as outras, tá ligado? Tipo, dos antigos arcades. Cara, eu tenho horas e horas nesse jogo, velho. Horas e horas, joguei nada, mano. Mano, se eu pagar. Velho, é um jogo muito simples. Eu já cansei de zerar limpo. Eu zero limpo pelo menos uma vez por ano, tá ligado? Eu peguei limpo de graça, recentemente, na PC. Mas limpo é um jogo baratíssimo, cara. Tipo assim, vale a pena. É um puta jogo, tá ligado? Eu só tenho limbo porque eu já tinha jogado no PS3 do meu irmão. Daí ele tinha na Steam e tava promoção por 55 centavos. Eu vendi duas caixas do Team Fortress e comprei limpo. Cara, eu joguei demais. Não, isso... Eu acho que, assim, vale pensar nisso, assim, porra, esses jogos tem... Agora apostar, talvez isso seja benéfico pra esses jogos que são menores, tá ligado? Que são super interessantes, tá ligado? E hoje em dia eu falo, cara, entre comprar um jogo grande e arriscar num jogo indie, eu tô muito mais arriscando num jogo indie, cara. Só que a quantidade de jogo indie bosta tá muito maior do que jogo grande bosta. Um exemplo, eu nunca fui da franquia Metal Gear, nunca gostei do sistema do jogo, eu não sou muito fã de stealth. Esse último eu só baixei porque eu baixei pirata. Primeira promoção do jogo eu vou comprar. Adorei o jogo, mas é um jogo que se eu tivesse que pagar por ele, eu nunca teria dado uma chance. Também foi um dos melhores do ano passado. É uma coisa foda. É o que o Rafa falou, talvez agora o que vale é... Os desenvolvedores pensarem realmente no demo. Pensar. E não é, tipo, eu não tô falando de demozinho, não, 5 minutos da fase que você não joga porra nenhuma. Eu tô falando, me deixa jogar pelo menos meia hora, uma hora dessa porra direito. Ah, pô, velho, meia hora não é nada, é em cinematic, velho. Não, eu, tipo assim, eu tô falando meia hora gameplay, pelo menos. Não, cara, jogo, faz time trial, tá ligado? Sabe, é time trial, o que tu pega? O jogo tá pronto, libera ele. Ah, você quer testar o jogo? Beleza, olha só, tu bota teu cartão de crédito aqui. Porra, lá na Netflix, bota teu cartão de crédito, tu vai ter meia hora pra jogar o jogo completo, tá ligado? Uma hora, vamos botar assim. Sim. Tem uma hora pra fazer o que você quiser no jogo. Isso existe ou mais, se você for usuário da PlayStation Plus, por exemplo. Pra alguns jogos, tipo, aí quando lançou o Saints Row, ele tinha lá, joga o último Saints Row, assim, você tem acho que é uma hora e meia, uma hora, sei lá, joga sim, o jogo completo. Isso, tem isso. Joga o jogo completo. Completo, não é nada. Tipo assim, ou como faz, por exemplo, PES e FIFA, que eles lançam um demo e tem lá os times, tá ligado? Ou tipo assim, não tem todos os times, não tem os modos, mas tem os times e você joga um amistoso, tá ligado? Então você fica lá jogando, você pode jogar 10 horas lá o jogo, testando pra ver se você realmente curtiu aquele jogo. Jogos de luta poderiam fazer isso, libera dois personagens, três. Libera 6 personagens, pronto. Isso, e deixa o cara jogar pra... Tipo assim, não tem as arenas, só tem aquela arena base, tá ligado? Tipo assim, não tem os modos, não tem a história, mas tipo, cara testar o gameplay, tá ligado? Óbvio assim, não libera multiplayer, libera campanha no Street Fighter. Joga, você pode jogar campanha com dois personagens. Quantas vezes quiser. Você tem de uma Chun-Li, o Rei, o Ryu, pra jogar quantas vezes quiser a campanha com eles. Pô, o cara não vai, não é o satisfazer. Se o cara gostou do jogo, não vai satisfazer. Um jogo de tiro, por exemplo, libera um mapa com um deathmatch, seja lá o que for, e fica jogando aquele deathmatch, tá ligado? Tipo assim, não vai ranked, não é um multiplayer, mas você fica testando, você vê as mecânicas, né? Porra, você joga e testa até a hora que você vê, tipo assim, pô. É, tu sente aquele gostinho da palhinha do jogo e, pô, o jogo é legal, quero mais. É a mesma coisa que deveria ter feito com o do último Mortal Kombat. Eu não comprei porque eu não acho Mortal Kombat, mas às vezes o pessoal jogando tem inveja e quer comprar. Mas não vou porque eu não acho um de luta. Sim, tipo, se liberasse pra você, tipo, testar as lutas, seria da hora, né, mano? Pô. Provavelmente se tivesse um demo lá que eu pudesse jogar com dois, três personagens, jogar por 3-4 dias, cara, eu com certeza ia comprar, porque eu ia ficar viciado naquela porra e tem 1000 personagens que eu não joguei. Sim. Tipo assim, eu acho que realmente essa ideia, assim, pô, poder testar os jogos direito, assim, querendo ou não, hoje em dia a indústria de games tá extremamente mercenária, tá ligado? Eles viram o acordo do dinheiro e eles curtiram essa porra, mano. Pra caralho. Sabe? É foda, cara. É difícil. Mas é isso aí. Então, grandes mudanças acontecerão. A gente espera. Né? Que positivas, né? Então a gente vai... duvido muito, mas vamos esperar pra ver. É. Ah, tá. É foda. Esperança em pepeca. Esperança tá em pepeca. Por isso que a gente vai pra nossa próxima notícia. Vamos embora. Próxima notícia, a gente vai falar na esperança. Você quer a mudança? Todo mundo quer a mudança. Vocês querem poder testar seus jogos? Vocês querem um preço mais baixo? Vocês querem que a inflação diminua? Que a Dilma caia? Vote em Pepeca para um Peru melhor. Cara, não tem como. Ainda não acredito que isso é verdade, cara. É muita coincidência, cara. Não tem como levar isso a sério, pior que isso é sério, cara. Não, é sério, mas velho. Pedro Pablo Kuczynski, Pepeca presidente do Peru. Cara, é surpreendente. Pra quem não sabe, em abril vão acontecer as eleições no Peru, né? E eles vão decidir como as coisas vão acontecer, né? Existem vários candidatos, como a filha de um ex-ditador, né? Mas o principal candidato agora já tá até aparecendo em segundo nas últimas pesquisas, uma coisa assim. É o bem citado Pedro Pablo Kuczynski, que atende pela alcunha de PPK. Para os mais íntimos, sabe o que significa. Ai, cara, tipo, é genial, tipo, a parte séria da parada. Ele é chefe primeiro do Banco Central Peruano e depois ele comandou a parte do Tesouro Peruano, tá ligado? A parte da zoeira, cara, tipo, você tem vários gente que não vai conseguir, tá ligado? E Pepeca We Trust, tá ligado? Tipo, tem as paradas assim, cara. Aí o motivo Pepeca, tá ligado? Caralho, é muito bom, cara. Tipo, eu vi cada coisa sensacional, cara, esses dias com a porra do Pepeca. Eu não sei que ninguém nunca pensou em fazer um partido no Brasil com esse nome, cara. Teria ganhado a eleição. Caralho. Não, com certeza, velho. Caralho, tipo, mas de longe. Cara, é feito tiririca. Cara, Pepeca comando Peru, velho. Caralho, que coisa genial, velho. Tipo assim, e assim, cara, eu não entendo. Eu já falei isso em outros podcasts, cara. Como é. A gente falou isso numa prorrogação sobre os candidatos a presidente da FIFA, né? Que eu não sei se vocês sabem. O nome dos candidatos do presidente da FIFA como o Champagne, o Tóquio Sexuale, entendeu? E o Infantino, entendeu? Eu realmente não sei como alguém... Sério, tipo assim, se você colocar Pepeca no Google, a primeira coisa que vai aparecer são imagens. Entendeu? Não, eu botei e por cargo de consciência, Pepeca é uma arma do 007. Nossa. Calma, calma, calma. Sim, eu lembro dessa. Golden, do Golden, né? É. Pepeca 380. Não, um bagulho assim? Pepeca alguma coisa. Cara, procura PPK, daí vai aparecer PPK pro presidente, armas e algumas imagens brasileiras que cara, só a gente entende. Eu não sei se o problema é a minha internet, mas eu digitei Pepeca e apareceu outra coisa. Não, eu escrevi PPK. Agora eu escrevi Pepeca. Não, eu escrevi PPK e apareceram outras coisas. Cara, teu Google Search tá muito pornográfico. Não, o Google Search baseado no seu negócio que você procura normalmente, entendeu? Eita, porra. Exatamente. Meu tá igual o dele, também tá aparecendo. Mas tipo assim, é muito só que aparecem as armas e logo depois aparece, se você não quis escrever isso, aí aparece Pepeca mais novinha ali, pá. É, então, eu digitei Pepeca e aparecem várias novinhas, entendeu? Porra, velho, esse X-Video... Ó, no meu, a primeira coisa que aparece são armas. Depois, morri de sunga branca. Mulher mostra Pepeca ao vivo. Depois, desafios da vida louca. Mostra Pepeca. Pepeca acho que vi uma Pepeca no programa da Eliana. Caralho. Cara, depois, PPK, eu... Pro Parts é só arma. O meu é só arma e... algumas imagens bizarras de Pepecas. Mas, só armas, basicamente. É foda, mano. Eu, mano, o meu apareceu aqui, tipo, uma imagem Keep Calm and Shoot a Pepeca. Tipo assim, então, vai saber, né, cara? Não, mas a minha primeira imagem que aparece de Pepeca, quando você coloca Pepeca de verdade, aí aparece o Chapolin escrito, legal, fera, mas e as Pepeca? Nada, né? Caralho. Cara, eu só sei que assim, sério, faça uma pesquisa no Google Search se você quiser qualquer coisa World Wide. Sério, se você quer alguma coisa pro mundo, sério, joga no Google. Não, você vai no Google Mais e pesquisa joelhos de maracujá. Não, para. Arthur, para. Não, por favor, cara. Arthur, para. Não faz isso. Você sabe que eles vão clicar e vão ver. Exatamente. Porque tem que falar. Ele tem que falar, né? Cara, Smurf azul. É... Eu não me incomodo com joelhos de maracujá. Vocês se incomodam? Eu me incomodo, cara. Desculpa. Não, não lembro se é mano, joelho e tornozelo de maracujá, não, acho que é tornozelo. É calcanhar, eu acho. Calcanhar, isso aí. Calcanhar, não, não, eu botei joelho e aparece também, mesma merda. Não, ah, acho que se você colocar qualquer cara, parte... Cara, não me incomoda em nada, velho, vocês são muito fresca. Não sei, cara. Eu preferia simplesmente não dar um stempo disso aqui, entendeu? Só queria não falar, entendeu? Mas tudo bem. Ah, é nojento, velho. Não, nojento. Eu acho... Não é nojento, mas tem gente que isso é uma fobia, uma das fobias mais comuns do mundo, mas pouca gente sabe o que tem. Tricofobia. Gente que vê isso e começa literalmente passar mal, você vai ficar como assustado, tremer. É. Eu não, acho nojento, mas acabou, sabe? Não, mas é nojento, cara. Mas é nojento. Eu passo mal com isso. Pepeca a Stephanie, que é do grupo também, ela trava. Trava. Mas, cara, tipo assim, mano, não, é sério, as pessoas estão pesquisando, né, mano? As pessoas estão pesquisando, certeza. Sério, tipo assim... Olha só, gente, é melhor isso do que One Guy, One Cup. Não, cara. Eu acho que a gente tinha que voltar pro Pepeca e esquecer o bagulho. É, vambora. Cara, eu só vou deixar aqui o clipe da MC Maiara, que Pepeca Poderosa mata bandido. Puta, esse clipe é da hora, hein? É demais, cara. Toda vez que eu jogo LOL de Lux, eu ponho esse vídeo pra tocar, porque faz sentido. Cara, eu só sei que... Puta, por que o Arthur foi falar dessa merda, mano? Caralho, não, velho, é muito nojento. Sabe essa porra e ficar tudo... Ai, não, sai. Para. Não, mas tipo assim, mas tem cura essa porra? Sei lá, cara. Quero nem saber, eu quero saber disso, cara. Volta pra Pepeca. Não, porque assim, às vezes parece que o bagulho consome e vira um buraco gigante, tá ligado? Não, Lucas, isso não é de verdade. Não? Isso é uma imagem assim, eu não lembro o nome da doença agora, é uma doença que quando você vê... partes do corpo com padrão hexagonal, com maracujá, negócio de colmeia. Tricofobia. Esse padrão irregular, que na verdade ele é regular, repetitivo, um formato hexagonal, agonia muita gente. Então as pessoas pegam o formato maracujá e colocam numa parte do corpo, é Photoshop. Não é uma doença. É tripofobia, cara. Tripofobia, isso. Nojenta. Não tem nada, não é uma doença, só porque pra ver se você é tripofóbico. Se você tem agonia com formatos hexagonais no corpo. Na verdade, cara. É, velho, você nunca ouviu falar de tripofobia? Não, eu sei o que é tripofobia. Eu tô falando, tipo assim. Mas não existe nada que te deixa com um joelho de maracujá, não se preocupa. Não, tipo assim, mas sim. Aí, pra quem acha ruim colocar joelho de maracujá, bota tripofobia bem. Então, é, não aí, façam isso. Até eu me incomodo um pouco, ele é agonia, não dá pra negar. Não, sim. Não, tipo assim, eu sei do bagulho do Photoshop, mas tem tipo uma doença que deixa parecido, você tá ligado, né? Não, mas é outra história. Mas não é isso daí que a gente tá falando. Mas não é tão ruim a esse ponto, cara. Não, mas tem uma doença que tipo corrói o bagulho e tipo. Sim, chama gangrena. É. Sim, então, tipo assim, tipo, fica bem escrotíssimo, entendeu? É, tipo... mas não, é bem. Mas não é esse padrão. Esse padrão visual aí é tenso. Sim. Então é isso. Vamos embora. Vamos. Porra, cara, como é que foi mal, cara? Mas como é que a gente saiu de pepeca pra essa merda? Não, eu não sei. Eu acho que simplesmente essa conversa agora, tipo assim, todo o podcast, na verdade, virou essa merda. Tá, passa, vambora. Tá, antes eu quero deixar um adendo, que isso só prova que brasileiro é imaturo demais, com tudo. Acho que o mundo é imaturo demais. O mundo é. Não, porque, cara, a internet brasileira destrói tudo que tentou ser sério de alguma forma e destrói, tá ligado? Tipo, o cara é só a abreviação do nome dele e a internet brasileira foi lá e zoou pepeca demais. Ah, agora ele é o rei das pepecas pra sempre. É, cara, brasileiro é foda. Rui BR. Cara, se a gente criar um partido chamado Shit, eu garanto que o Nanny Gag vai à loucura. Ah, não, mas porque tem inglês, mas tipo, vai então, lá, um coisa. Partido alemão chamado Merda. Cara, brasileiro vai à loucura. É a mesma coisa, se fizer. É, tá certo, é a mesma coisa. Bem, então é isso, vamos embora, vamos pro nosso Melhores e Piores. Melhores e Piores. Quem não tá com saudade da vinheta? Hein? Hein? É a primeira vez que eu escuto essa vinheta. Essa vinheta do fundo da minha alma. Sensacional. Eu amo essa vinheta. Eu amo. A voz doce e suave do Crive. Que é a vinheta do Prorrogação também. Porque... Ah, eu coloco a voz do Crive antes de dormir. Coisa linda de Deus. Então vamos lá, melhores e piores, porque não sabe, nosso quadro a gente fala dos melhores e piores, tudo de bom e de ruim que aconteceu desde as últimas gravações pra cá. O que faz tempo, então pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas é isso, vamos para os nossos melhores e piores. Vamos começar com o convidado? Convidado, o que você tem para nossas duas escolhas de melhores e piores? É duas pra cada? Só duas, você escolhe entre elas. Ah, tá. Essa é a escolha. Melhor pra mim da semana, ou aí do último mês, foi anúncio de Ore Monogatari, da Panini. Muito bom. Eu acho o mangá shoujo bem diferente, eu gosto muito da temática da história do cara feio ser o protagonista e dar bem com a garota bonita. Pra quem não sabe, foi um mangá que foi premiado 2 anos atrás, a gente comentou lá no MD, ganhou com o melhor shoujo do ano. E só começou a traduzir na internet ano passado, se eu não me engano, bem legal. É porque o anime ficou famoso. É. Ah, o anime deu um boom grande. O mangá era traduzido, mas não era com aquela mesma velocidade que é os animes tops, né? Semanal ou mensal. Mas eu achei legal que tá investindo, a Panini tem investido bastante nos mangás. Os últimos shoujos anunciados foram muito positivos. Tem esse, tem Orange, sabe? Tem acertado. Não tem perdão aquele mesmo shoujo imbecil, repetitivo de sempre, sabe? Então mandaram muito bem. E acho que o pior da semana pra mim foi Brooklyn, que eu fui no cinema ver e não gostei. Achei o filme bem fraquinho. É melhor que Carol, pelo menos? Cara, acho que foi no mesmo nível de Carol. O enredo era interessante, a premissa do filme era interessante. Mas, cara, a atuação não ficou legal, a fotografia não ficou legal. Achei que a trilha sonora era bem enjoativa. Consegui ver todos os filmes do Oscar no cinema e, de longe, Brooklyn foi o pior pra mim. Olha só. Arthur, o que você tem pra gente essa semana? Cara, eu fiquei bastante na dura essa semana, mas eu vou falar de dois específicos. Primeiro, um jogo, XCOM 2, cara. Cara, XCOM 1 pra mim é um dos melhores jogos já feitos. XCOM 2 é melhor em tudo. Tudo que não era perfeito em XCOM 2, XCOM 2 torna ele genial. E eu já zerei o jogo uma vez, fechando ele de novo. Primeira vez que eu zerei, pra quem acompanha o MD, eu fiz todos os soldados, personagens do MD. Tinha eu, o Lucas, o Carlos, o Tomás Maconha, o Gutinho morre pra salvar a Terra, ele é a lenda do jogo. E nesse, cara, eu fiz algo ainda maior. Ele tem uma opção de ser bem grande, modificar personagens, que os mods amplamente abertos ajudam ainda mais. você pode fazer pools de personagens e dividir com as pessoas. Então eu tenho quase todos os X-Men, eu tenho personagens de Witcher, eu tenho vários personagens de mangá, de anime. Eu recomecei uma partida onde todos os recrutas que aparecem são da minha pool. Então todos, eu não escolho eles, mas todos os personagens são carinhas que eu gosto de animes e mangás. Então agora eu tô jogando com o Snake, o Dr. Doom, a Gali, o Narushima de Shyamu, o Takamura. Cara, você tem um carinho, e eles morrem. Eu jogo no Iron Man. Onde que você é automático. Perdeu, perdeu. Cara, e o jogo é demais. O jogo, tô, todo o tempo livre que eu tenho pra jogar, eu tô jogando eles. Já recomecei uma partida e ela parece completamente nova por causa desses characters novos. O jogo vale muito a pena. Ó, você não conhece, não bota fé, baixa ele pirata. Quando tiver um bom preço, você compra. Mas, cara, joga, vale muito a pena. E o segundo, eu já comentei aqui no grupo, é um positivo pelo engraçado. Eu tava, Lucas, você não me muda. Eu tava desesperado atrás de mangás de esporte. Eu sempre tenho que estar lendo algum mangá de esporte. Todos que eu tava lendo, eu tava em dia, ou acabaram, ou tá em ato. Eu voltei a ler Karate CKM. Ai, se fuder. Morre, sério, por favor. Sério, por favor, morre. Tem o lendário Pedro, morre. Que eu apelidei com carinho de Fábio. E pra quem reclama de banca, nova personagem de Street Fighter, cara, Fábio é simplesmente um negão de 1,80, judoca, que estuprava vários homens na universidade, e ele entra no grupo de karatê do protagonista, que o único objetivo da vida dele é comer o cu do protagonista. Pô, já era pesada, né? Não, agora tem mais. Eu já tava acostumado com o Pedro, um personagem que aparece sempre, ele não aparece mais com a piroca de fora, ele foi bem criticada. Tudo bem, né? Ele tá tendo um torneio e tal, e aparece outro personagem brasileiro. Eu penso, a primeira vez que eu leio DGB, não, NGB, ninjutsu brasileiro. É um ninja brasileiro chamado Carlos Jiraiya, e ele é filho dos Grayson. Cara, é inacreditável como esse mangá zoou o Brasil. Não sei se é sem querer ou não, cara, mas ele zoa muito pesadamente o Brasil. E se você não tem mimimi, é hilário. Tem as lutas legais, enredo fraco, mas as cenas de comédia são hilárias. Sério, por favor, me escutem, não façam isso. Levei, cara. E não fiquem com medo do Fábio. Não façam isso. Não fiquem com medo do Fábio. Sério, o Fábio ainda vai popularizar na internet brasileira. Eu não sei como ele não é uma piada em toda a internet, não, cara. Não, ninguém não, conhece ele. Sério, não faz isso com a sua vida. Não faz, cara. Eu quero ter esse KM legalzinho. Não, é engraçada. É. Caralho, o Arthur hoje tá mandando de cabuã, não, né? Você, o Arthur já mandou o bagulho do maracujá já. Já. E agora não, tá mandando o cara ter esse KM. Qual que é o seu objetivo? Fudeu o mundo. Na verdade, eu queria um bom mangá de esporte pra ler. Qual o seu próximo conselho? Tem o cu. Foi cancelado. Na verdade, a autora ficou doente e teve que parar o mangá. Caralho, próximo conselho do Arthur. Dá o cu. Não, até Haikyuu eu li, velho. Até Haikyuu eu li. Caralho. Gente, tá na minha situação. Puta merda, cara. Se o mangá não é todo ruim. Cara, mas não dá, ele não consegue dar aquela sensação que o mangá de esporte tem que dar, sabe? De caralho, vai, todo. Você não consegue. Você fica curioso em saber como é que vai andar a partida. Você pula metade dos diálogos, porque os caras insistem em repetir como é que o vôlei funciona toda a partida. E é isso. Eu já ouvi falar que Haikyuu seria melhor do que Slam Dunk. Não, nem pouquinho. Mas Haikyuu é um bom mangá de esporte. Nada. Eu ouvi falar isso aí. Algumas pessoas falando isso aí na internet. Nada. Cara, né, não chega nem perto. Mas, porra, é um anime muito gostoso de ser curado. Não, eu recomendo. É um que tipo de mangá. Você vê o mangá e você fala, daria um bom anime. E realmente deu. O anime é muito bom e é muito dinâmico. O anime. Muito dinâmico. Eu acho ele melhor. Eu acho ele bem melhor do que Kuroko no Basket, por exemplo. Mas Kuroko no Basket é a zoeira, né? O Kuroko no Basket não é. Não, cara, o Kuroko no Basket é tipo assim, porra. Ele... O cara já cagou e andou, tá ligado? Tipo, porra, eu queria bater o Superman aqui no meio dos caras jogando basquete, tá ligado? É, mas é diferente. Eu creio que no basket, cara, na verdade, ele já deixou de ser um mob realista. Ele é um shounen com poderes. Não, ele nasceu sem ser realista. Você não pode ver Kuroko no Basket pensando em Slam Dunk. São propostas diferentes. Kuroko no Basket, realmente, na verdade, é um ótimo anime. Anime é, a mangá é uma bosta. É, o problema do mangá acaba sendo a arte, cara, dificulta um pouco, mas... É, bom, o anime é uma história legal, ele é divertido, ele só... Ele é um pouco hypado, sem dúvida. Não, ele é hypado. Ele é intuitivo. Dá pra ver, dá pra gostar, mas não é o melhor anime de esportes. Sim, sim. Kuroko no Basket é entretenimento mesmo. É tipo assim, é diversão, porque, pô, é basquete com poder, tá ligado? Não, eu concordo, cara, mas, por exemplo, eu acho na construção do próprio anime, tá ligado? Sem precisar de todas essas coisas de poder e tudo mais, eu acho Haikyuu melhor. Tô falando, não, sério. Sim, tipo, não, anime eu de Haikyuu, acho. Kuroko no Basket não é nem, porra, não é nada, tá ligado? Tipo assim. Lembrei o nome do filho da puta que eu tava falando com você. Pelo menos ele ainda desenha esporte melhor que o Adachi. Olha só que coisa linda de Jesus, hein? Eu ainda tô torcendo muito pra aparecer um anime de rookies, mas tudo bem. Será? Eu não gostei dessa referência aí do Adachi, não, tá? Cross Game é muito bom. Ninguém tá falando da história. Não, do Adachi. Que o esporte do Adachi. O Adachi tem muita obra que é com esporte, nenhuma obra de esporte. É. Ele não é um desenhista foda também, não assim, é um. Ele trabalha muitos personagens. Mas inacreditável, o cara já fez mais de 20 mangás de esporte e ainda não consegue fazer uma partida ser emocionante. Não, é que tipo assim, eu com certeza posso falar, tipo assim, o Adachi tem uns mangás de beleza. Certeza que a história deles é melhor que a de Lucas. Mas, porra, aí a arte dá um cacete colossal, entendeu? Assim, tipo, é aquele negócio. Eu tenho um grande problema, porque eu sou desenhista, eu sou chato pra caralho, né? Porra, eu não consigo ler um bagulho, ler um quadrinho assim, que mal desenhado, que a narrativa é ruim, tipo assim, eu paro na narrativa. E tipo assim, às vezes o cara tem uma história excelente que ele não consegue contar visualmente. Mas que escolha a gente tem, velho? Até pelo digamos, você pega, tem mangás de esporte mal desenhados, mas pelo menos tem. Achar um cómics de esporte é um inferno. Não, sim, sim. Isso aí é outra história, isso aí é outra história, cara. Eu tenho que particularmente perder essa mania de ver a obra pela arte. Porque todo mundo elogia Ping Pong pra caralho. Não, mas ele é muito bom artisticamente falando. Ele então, só é estranho. Ele é estranho, mas eu não consigo quebrar esse preconceito todo por causa do... Não, eu não consigo ler Ping Pong. A gente já falou, teve review de Ping Pong. Assim, é bem desenhado, mas estilosamente ele é... Ele tem um estilo, né? Ele é estiloso demais. Literalmente, o traço... Assim, eu não queria falar. O autor de Ping Pong, ele é controverso. Porque ele faz obras com o Ping Pong que são excelentes... Obras de esporte, narrativamente história, excelentes histórias. É, às vezes ele é artisticamente brilhante. É, às vezes, artisticamente, ele é um lixo. Que nem Takemizu Zamurai. Que é horrível. É tipo assim, ele vai tão longe nesse negócio do estilo, a forma. É coisa que ele caga tudo. Em Ping Pong, não. Por exemplo, ele respeita as formas, todos os ângulos, a narrativa visual, o andamento. É só o traço, entendeu? É só o traço. É só porque o traço é torto. Tipo, o traço é tremido na forma certa. Tipo assim, você pega um cilindro e você delimita ele perfeitamente, com consistência no seu traço. Mas assim, tudo isso. É só isso, né, Arthur? É só isso. É, Carlos, o que você tem pra gente? Carnaval. Puta, uma camisinha. Vem camisinha. Uma coisa, gente, alguém vai falar de Deadpool, né? Não, porque não vou falar de Deadpool, eu ainda não vi Deadpool. Então pausa. Desculpa, não falei porque eu achei que ia falar. Não vou dar spoiler nenhum. É Deadpool, é bom pra caralho. Cara, é bom pra caralho. É bom pra caralho. Eu já vi duas vezes no cinema. Eu não assisti, então. É uma comédia. Mas é bom pra caralho. Eu não assisti e eu odeio o personagem do Deadpool, então eu não gosto de Deadpool. Você sabe? Por isso, Lucas. Mas o filme é engraçado. O filme é muito engraçado. Eu tava apostando só por causa do Ryan Reynolds. Eu sou totalmente a favor do Ryan Reynolds. Vale a pena. Podem ver Deadpool que vocês vão rir, cara. Sem grilo nenhum. Então, os dois. Cara, eu acho que os meus dois vão ser tão zoeiras quanto Deadpool, tá ligado? O primeiro, não vale nem um pouco a pena ver. Puta que pariu, eu não sei porque eu fiz essa merda. É. Naruto The Last. Nossa, mas é ruim. Vai. Velho, mas é ruim, mas dói o coração. Cara, tipo. Por que você viu? Calma. Por quê? Não. É porque eu baixei os dois juntos. Você saiu com o Tomás? Cara, eu baixei os dois juntos. Não, você não saiu com o Tomás. Você fez uma rave com o Tomás. Não pode ser, velho. Então, aí eu parei pra... Aí eu baixei os dois juntos e os dois no mesmo dia. Que eu vou dar o próximo. Uai! Aí... Vai dar o cu, cara. Dói menos. Cara, não deve doer mesmo. Agora, não, pô. Não, deve ter muito mais presença. O negão, pelo menos você se diverte. Velho, deixa eu contar um pouquinho do filme. O filme é muito... Tipo, o filme é todo clichê. Tipo assim, é muito clichê. Clichêzaço. Ele é quase machista, porque, tipo assim, sabe aquela coisa da Sakura não fazer nada o anime inteiro? Então, é a Hinata no filme inteiro. E ela não faz nada. E o pior, o Naruto baba o filme dela o tempo inteiro. Tipo, não, ela é foda. Não, ela é foda e ela não faz nada. Nada. isso, tá? Cara, tipo assim, não chega perto dessa merda, né? Tipo, passa longe, é muito ruim. Tipo, esse cara é muito, muito ruim. Ele consegue ser do nível pior do final de Naruto do mangá. Cara, o Kurumada ficou os últimos 4 anos do mangá falando que não aguentava mais Naruto, mas Naruto acaba e ele continua só fazendo Naruto. É, então, aí é onde que o detalhe que eu vou chegar. A segunda parte que eu vou chegar. Que vocês vão se surpreender. Eu vi o filme do Boruto. Que eu falei que eu baixei os dois juntos. Cara, não é ruim. Não é ruim, mas é minha merda. É um nível não, não, olha só, eu vou te virar e falar pra você o seguinte, tipo assim. Cara, tipo assim, sabe aquelas coisas que a gente sempre reclamou, que a gente sempre falou, tipo, porra, Naruto clássico era divertido, ele tinha aquelas fases do Jam Shonin, a parte da Jutsu, a luta do Gaara, os personagens secundários. Sim. Em Boruto, você não tem a parte de personagens secundários, mas ele traz essas coisas de volta. Por quê? Porque você tem o Exame Shonin de volta, e a maioria das lutas do anime, tirando a luta final, o resto de todas as outras lutas são na mão, entendeu? É na base da porrada mesmo. Então você lembra, você que viu Naruto com o Gaara lutando contra o Rock Lee, a luta final do Sasuke, a luta do meio com o Sasuke com o Naruto, e outras lutas muito boas, sei lá, os Zabuza com o Kakashi, essas lutas assim, você acaba lembrando, então baixa na nostalgia, tá ligado? Tipo, tem uma mensagem razoavelmente ali, bem clichê, mas é legal, que tipo assim, acho que, porra, as coisas não vêm fáceis, tá ligado? Tipo, se você for buscar facilidade na tua vida, tu vai só se fuder, tá ligado? Então, tipo assim, o filme do Boruto não é ruim. O personagem do Boruto daqui pra frente, tipo assim, tende a ser... Não vai ser tão famoso quanto o Naruto é e tudo mais e tal. Mas, favor, tipo... Né? Tem umas coisas que, assim, enchem o saco. Por exemplo, o Boruto vai virar discípulo do Sasuke, tá ligado? Tipo, porra, não precisava, tá ligado? E ele, o exemplo dele é o Sasuke, não é nem o Naruto, tá ligado? Tipo, tem umas coisas que não precisava. E aí, inverso, tipo, a filha do Sasuke com a Sakura, o exemplo dela é o Naruto, tá ligado? Tipo, tem umas coisas que não necessitam ali no desenho, tá ligado? Mas, porra, você ter de volta... ver aquela parte que você, que todo mundo razoavelmente gostava de Naruto, do Exame Shonin. E Exame Shonin realmente tá bom, tá ligado? Tipo, tá divertido de se ver. As lutas na base da Jutsu, na base da mão mesmo. E a animação não tá ruim, tá ligado? Tipo, tá boa de se assistir. Então, tipo assim, filme do Boruto, cara, é aquela coisa, porra, bateu uma saudade que meio difícil de acontecer de Naruto, como aconteceu comigo. Isso foi uma discussão minha de um amigo meu, a gente viu bêbado essa porra, tá? Mas aí a gente tava, porra, vamos ver uma parada de Naruto. E beleza. Entendeu? E aí baixamos dois filmes, o primeiro das quase passou mal e vomitou, e o segundo é tipo, porra, bacana, tá ligado? Entendeu? Mas aí tem um detalhe, tipo, eu vi em coreano, não tem japonês ainda na internet, tá ligado? Mas, cara, tipo, não é um filme ruim, tá ligado? Aí, então vale, tipo assim, sei lá, pra ver, se quiser ver, se quiser bater a saudade, vai lá, tá ligado? Tipo, não é o traje que é o 7, cara, o 7 é horrível. Dói, tipo, tu dorme 3 vezes no filme e o filme não acabou. Porra. Certo. Vai, Lucas. É isso? É só isso? Ah, cara, vocês querem o melhor mesmo? Tipo, porra, eu vi Gate, cara. Gate tá... Gate tá da hora pra caralho. Cara, sei lá. Ah, tipo... rapidão. Qual o nome daquele anime que você me recomendou, Lucas? Haichou Gensou no Grimmar? Esse aí eu assisti. O Rafael também. Tá bem legal. Bem legal. Podia andar mais rápido, porém. Pois não, podia ser um pouquinho mais rápido, mas é legal. Cara, tipo, eu não vou discutir contigo o pace. Gate aqui agora. Não vou discutir Gate agora contigo. Que tá legal, mas... Mais... Mais o quê? Mais. Eu acho que caiu. Esqueci o nome da deusa da morte lá. A minazinha lá que... Rory Mercury. Isso. 10 de 10, valeu, fofo. Cara, eu acho Gate assim... excepcional no que se diz respeito a mostrar como a nossa sociedade é superior ao mundo de fantasia. Cara, isso é bacana pra caralho, mas tipo assim, o meu problema com Gate, e aí é tipo, vai ser uma discussão meio chata, mas eu vou falar rápido pra ver se é melhor e pior. Eu acho que a primeira parte da temporada é muito melhor que a segunda. Tá fechando agora. Muito melhor. Tipo, eu não sei, porque o final da temporada de Gate sempre é fodão, então não sei, vamos saber, né? Tipo, beleza, não dá nem pra esperar, tá ligado? Mas, tipo assim, a construção da primeira temporada de Gate, e tem tanta coisa, mas tanta coisa que assim, eu não queria esperar naquele anime, tipo, é espionagem, ele fala sobre múltiplas guerras, ele fala sobre táticas de guerra, olha aquilo, tu fica assim, tu, caralho, velho, tipo, é muita coisa que nunca vi no anime. Verdade. E aí, tipo... Tipo assim, cara, minha cabeça explodiu com a primeira temporada de Gate, mas explodiu muito, sério. Tipo, caralho, velho. E aí a segunda temporada foi mais chinês, água com açúcar, tá ligado? Eu fiquei assim. detalhe, eu acho que uma das melhores cenas que eu vi Gate no comecinho desse ano, em janeiro. O episódio da Marcha das Valquírias de helicóptero foi sensacional. Foi, esse foi também. É muito bom, cara. O episódio da espionagem, quando os espiões vão invadir a fonte termal lá, cara, aquele episódio, muito bom. Porra, muito bom mesmo. A primeira temporada de Gate é incrível, incrível. Eu não vi um anime, tipo assim, ser tão foda assim há tanto tempo. Entendeu? Mas a segunda temporada tá mais chatinha. Sim. Bem, eu vou falar aqui. Saiu agora, de graça para PlayStation Plus, Grid Autosport, que foi lançado em meados de 2014, certo? Vou falar disso porque o mundo dos jogos de corrida ele anda muito escasso, né? Existem pouquíssimos jogos, pouquíssimas opções. Quando se fala de jogos arcade, então eles nem existem mais. E, surpreendentemente, existem mais jogos de simulação do que arcade hoje em dia, né? Que prestem, né? Porque jogo arcade que presta é o melhor que tem o Drive Club. Então vejamos onde estamos, né? Vejamos onde estamos. Todo mundo sabe que eu sou um pouco fã de jogo de corrida, né? Um pouco. Só um craque pra você, né? Mas tudo bem. Não, só um pouco, assim. Eu gosto de simuladores, bastante. Tipo Gran Turismo. Que eu jogo. Pode chamar de craque, não tem problema. Que eu jogo. Que eu jogo praticamente competitivamente, né? Né? Craque. Viu aí, top 50 do mundo é nóis. Só pra constar. De novo. Tá? Só melhora nessa porra. Mas assim, então eu sou bastante exigente quanto a jogos de corrida, tá? Todo mundo sabe disso. Eu geralmente não costumo falar muito, eu geralmente sou chato, mas eu gosto muito de jogos arcades, sabe? Eu gosto de Burnout, acho muito bacana, gosto dos antigos Need for Speeds, e eu gosto, por exemplo, de Drive Club, acho depois de várias DLCs, várias correções, ele ficou um jogo muito bom. Eu acho que Forza Horizon é um jogo brilhante de corrida, e eu gosto da série Forza, apesar de eu ser um fã de Gran Turismo. Mas assim, hoje em dia, se você quer jogar um jogo de corrida mesmo, tem, se você está na plataforma PlayStation, você vai jogar Drive Club, e o Gran Turismo ainda não tem pro PlayStation 4. Triste, né? Fórmula 1 tá aí, Fórmula 1 tá 16, teve problemas. Aí teve o Grid, que foi lançado em meio de 2014 e tal, que tentou fazer alguma coisa, o Grid Autosport. E eu queria falar dele, mas eu não falei se era melhor ou pior, né? É pior, ele pra caralho, esse jogo é uma bosta. Mas não era. Por isso que ele vai falar bem, né? Ô, chegou uma coisa nova, você pode jogar além daquilo. Falo, não, é mais merda ainda. Não, cara, não. Mas por que tu jogou essa porra? O Grid 1. Ele já não é. Tipo assim, ele é o melhor dos três, tá? Joguei os três. Ele já não é a grande coisa. Tá ligado? Cara, mas sabe o que mais me incomoda? É que as reviews mundiais deram média de 8 pra essa bosta. Eu não entendo como. Eu tô falando isso da perspectiva de alguém que joga jogos de corrida competitivamente. Eu tô falando isso não só pra ser babaca, não só pra ser babaca, sendo babaca também, eu quero ser babaca também. Mas do ponto de que eu sei jogar um jogo de corrida. E bem, entendeu? Eu sei o que um carro deveria fazer, entendeu? E eu sei quando um jogo é arcade ou não. Mas eu sei também quando um jogo tenta fazer alguma coisa e ele não sabe o que ele tá fazendo. Grid Autosport é um jogo, primeiro, que não entende a fórmula do jogo de corrida e como ela é interessante. Você tem que escolher equipes. Veja bem, você tem que escolher equipes, contratos de equipes. Você não escolhe carros. Veja bem, você não pode escolher o carro que você quer correr. Você não tem. Vamos jogar turismo aqui. Você tem turismo. Que carro você quer pegar? Não, eu quero pegar o Porsche. Não, eu quero pegar. Não. Veja bem. Você faz um contrato. Tem dois contratinhos lá. Um é melhor que o outro. Qual você vai pegar? O que é melhor? Foda-se, né, mano? Porra, esse daqui dá 7 mil, esse daqui dá 5 mil. Vou pegar o de 7 mil, né? Foda-se. Então sempre você vai ter um que você vai escolher. Você não tem uma escolha. Um é melhor que o outro, um dá mais dinheiro, um dá mais XP. Você não vai escolher o outro que é pior. Porque você quer usar o carro dele. Por que que você vai fazer isso? Um te dá mais que o outro? Então você vai pegar o que dá mais, né, mano? Que você quer liberar os bagulho. Já que você não pode escolher os carros que você quer correr, não é mesmo? Aí você tem vários modos de corrida. Olha só, você tem o Endurance, você tem Touring, você tem Open Wheel, você tem todos os modos legais, que bacana. O problema do jogo é que ele tenta fazer todos os modos como, assim, não, esse modo de Drift, esse é de Street, e esse é de simulação de corrida de Track Racing. E ele não pensa em fazer um jogo onde os carros realmente corram como os carros de verdade. E aí você simplesmente coloca campeonatos diferentes e os carros realmente reagem ao meio ambiente. Não. Ele realmente tenta fazer os modos parecerem diferentes. E não simplesmente fazer com que a corrida seja interessante, como o Forza faz. São carros de verdade que reagem naturalmente, que fazem as coisas, como o Gran Turismo faz. O problema é que ele esquece, ele tenta ser simulador. Eu sou um cara que, geralmente, desligo tudo, praticamente. Competitivamente, o que você tenta aprender é como eu corro mais rápido. Ponto. Então você faz tudo possível para o seu carro correr mais rápido. Se colocar... No melhor tempo, tá? Hã? Não, velocidade máxima. No melhor tempo. Então vamos supor, por exemplo, às vezes eu vou jogar Gran Turismo com um determinado carro, vamos supor um Red Bull X. Eu vou colocar ele no automático. Nossa, Lucas, mas o manual é melhor? Não. O automático é mais rápido. Ah, foda-se. Ah, mas Lucas, vi você correndo. Você usou a linha de condução. É, pra medir a distância quando eu estiver off-track. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou esse tipo de cara. Eu sei quando eu devo frear, quando eu não devo frear. Por que eu tô entrando na curva tal hora, porque eu não tô. Grid Autosport é tão mal feito, que frear na hora certa não freia seu carro. Isso é revoltante, cara. É tipo assim, eu tô na curva, eu tô na hora certa, eu tenho que frear agora. Eu freio, você não freia. Seu carro não para, ele segue reto. E toda hora tem uma mania do carro derrapar pra ficar estiloso. Entendeu? Estiloso, porque tem que ser meio arcade. Aí beleza, eu fiz assim. Tu quer saber, foda-se, vou botar esse jogo no casual, ver se ele é da hora no arcade. Não, ele continua com os mesmos problemas. E tipo, a visão do cockpit não existe, porque eles não fizeram os cockpits dos carros. O Gran Turismo tem 1.200 carros. E eles fizeram os cockpits dos carros, cara. Tipo, é revoltante. É um jogo extremamente... Tipo, como jogo de corrida, ele é incompetente. Completamente incompetente. Ele, graficamente, ele tenta aparecer. Ele é... Putz, olha como ele é bonito. Só que a iluminação não é real. Você vai jogar à noite... A diferença entre a pista e a grama some, você não consegue identificar seu carro, sabe? As mecânicas de batida são estúpidas. Tipo assim, você encosta na traseira do carro da frente, o seu eixo sai do lugar. Porra! Cara, posso te dar eu posso definir Grid pra você? Ele é um jogo que ele é bipolar. Ou na verdade ele é unipolar, porque ele não decide se ele é arcade ou se ele é simulador. Ele anda no meio e ele erra em tudo. Por isso que Grid é chato se jogar, tá ligado? Cara, mas o primeiro não tinha esse problema. Ele era da hora, entendeu? O primeiro, ele tinha esse problema, mas o primeiro ele não se pregava tanto a ser tão simulador, tá ligado? Esse era o quesito, tá ligado? Só que o 2, ele já aparece tenta essas coisas, tá ligado? Porque assim, o primeiro ele teve uma guerra muito baixa, então o que acontece? Ele me viraram e falaram, já fazer um jogo arcade com um gráfico melhorado do que o maior dos arcades vem saindo, tá ligado? Que vai dar uma sensação de simulação bacana, tá ligado? É isso que eles fizeram, tá ligado? Ele mesmo ia falar isso. O segundo, eles foram tentando chegar nesse nível de simulação. Eles não conseguem, velho. Mas tipo assim... Se Grid fosse só um jogo de arcade mesmo, boladão, tá ligado? Vai lá, sei lá, a gente faz speed carbono, tá ligado? Porra. Cara, vai. Não consegue, cara. Porque, tipo assim, aí tem aquele bagulho de você voltar no tempo. Se você é um cara, que coisa chata. Cara, eu acho que o único defeito do Forza de simulação, é essa porra. Tira essa merda, pelo amor de Deus. É isso que tira você de ser competitivo igual o Gran Turismo, cara. É sério, Forza é um jogo incrível, mas vocês precisam tirar essa porra, cara. Isso é idiota. Numa corrida você não volta no tempo, cara. Me desculpe, isso é a coisa mais estúpida do mundo. Nem Need for Speed. Aceita seu erro. Você errou uma curva. Caralho, a vida é assim. E tipo assim... O que mais me revoltou também em Grid é que eu vi muita gente na internet, quando eu fui ver sobre o jogo, ver o que as pessoas achavam, falando, porque Grid é um jogo de simulação de verdade. Você raramente vai pegar primeiro lugar nas primeiras corridas e tal. Tá que eu não sou a maioria dos jogadores de corrida, mas tipo, eu peguei primeiro em todas. Tipo assim, não, não foi tão difícil assim. Sim, eu fui em último e eu ganhei. Eu comecei em último e eu ganhei a porra da corrida. Porque, tipo, e outra coisa, a IA do jogo é estúpida, porque ela joga no modo agressivo, ela bate em você, literalmente bate em você, entendeu? Então assim, jogo merda, tá? Jogo de corrida, merda. Quer jogar um jogo de corrida? Fica no seu PlayStation jogando Gran Turismo ou no seu Xbox jogando Forza. Fique feliz. São os jogos que você tem pra jogar. É só isso que existe jogo de corrida hoje em dia. Ou joga Twisted Metal. Que é velho pra caralho. É, muito bom. Mas ele é muito bom. Ou joga bom. Vigilante 8, beijos. Eu também gostava, jogávamos. O Twisted Metal Mario... é o Vigilante 8. Ah, mas você foda, joga Mario Kart logo, que enfiar. Mario Kart é divertido. Eu não tinha mais Nintendo. É, porra. Mas esses jogos são maneiros. Eu joguei, tô jogando Twisted Metal esse tempo aí, hein? É da hora ainda. Ele é, tipo assim, é feio se comparar com hoje em dia, mas ele é da hora, cara. Cara, podem falar mal o que quiser da Nintendo, cara. Jogos com melhor repetability que existem são da Nintendo. São mesmo. Não, Mario Kart é lindo. Não, o Smash Bros, Mario Kart, Mario Party. É, não, são incríveis. Zelda. Não, acho sensacional. É, e eu, pro meu, eu tenho, cara, hoje o dia tá difícil, hein? Hoje o dia tá difícil. Eu, na verdade, eu tinha um outro que eu ia falar que foi, ia ser melhor de videogame, entendeu? Mas existe algo que eu preciso falar que é pior, porque eu sofri muito com essa porra, que é o SUS. Tá? Que é o sistema... Você sabe que o SUS não tem cirurgia pra aumentar a altura, né? Sei, eu não fui atrás disso, tá? É, que é o Sistema Único de Saúde, tá? Sistema Único de Saúde e os pronto-socorros também, tá? É... Pra quem não sabe, eu tive um problema na minha perna uns tempos atrás, né? Que foi um problema no nervo. Eu tive uma coisa que basicamente eu não tava conseguindo ativar as partes que levantavam o meu pé, entendeu? Eu conseguia andar normal, mas só tipo, você parado com seu pé no chão e você levantar ele, sabe? Levantar a ponta pra cima. Eu não conseguia fazer isso, tipo, ele cair, entendeu? Porque eu tinha dado uma prensada no nervo e tipo, foi um problema, assim... Porra, eu fiquei 3 meses até isso melhorar. Eu fui no SUS. Eu fui tentar atendimento. O primeiro médico disse que eu não tinha nada. Tá? Eu fui tentar atendimento. O atendimento pra fazer os exames, pra tentar resolver o meu problema, demorou tanto que eu melhorei. Eu já tinha melhorado quando eu fui. Porque demorou 3 meses. 3 meses pra eu ser atendido pelo SUS. Tipo assim, 3 meses. Eu tô com um problema agora na minha garganta e tal. E, cara, eu fui marcar, pô, e é um problema sério, assim, que eu tô tendo, assim, que tá me atrapalhando bastante. E, tipo assim, eu fiz isso em janeiro, eu não lembro que dia foi, mas tipo, foi primeira, segunda semana de janeiro. Eles marcaram o raio-x da minha face pra pegar, ver qual que é o problema direito, 31 de março. 31 de março, cara. E sabe o que eu ouvi ainda? Caramba, você teve sorte, cara. Você foi marcado muito rápido. Se você tem um problema sério, um problema grave, você vai morrer. Cara, isso é assim, velho. O atendente tem que... ter tua cara. Não é nem isso, cara. Só que a guria que trabalha comigo conseguiu um negócio em um dia. Mas só porque ela ficou conversando com a menina do caixa, ficou com a cara dela e conseguiu pra 2 dias depois. Cara, mas é muita sorte. Mas isso, cara, eu consegui, olha só, eu fui no clínico geral pra ele ver esse problema que eu tô tendo agora, que é de muco e sei lá o que eu tô tendo, que me faz passar mal e o caralho. E eu fui lá e eu consegui uma consulta direta no SEMA aqui de São Paulo, que é um dos melhores que tem e tal, pra ir ver esse problema, pra eu ser realmente atendido por um médico especialista. Isso foi realmente no dia seguinte, eu consegui essa vaga, que foi uma desistência. Eu dei sorte. Só que o real exame que é pra resolver o meu problema é no dia 31 de março. E na verdade não vai ser resolvido no dia 31 de março. Provavelmente vai ser resolvido depois. Não, mas cara, então é uma merda assim, eu com Unimed, velho. Marquei o negócio, eu marquei 1 mês e meio atrás pra março. Cara, é assim. Unimed. E assim, eu ouço muita gente que é médico e fala: nossa, mas o SUS é maravilhoso. SUS é incrível, caralho. Não. Em sistema público, cara, o SUS é um dos melhores do mundo. O problema é os médicos não trabalham. Cara, ele no papel funciona, só que os médicos não vão trabalhar. A ideia é. O hospital universitário aqui da UFSC tem mais de 32 médicos contratados. Devem ter hoje trabalhando lá 2. Os caras ficam fazendo migué e não vão trabalhar, velho. Batem ponto, vão embora, pegam um atestado médico pra não ir trabalhar. Cara, é incrível. Vão dar condomínio, convênio particular, porque eles são concursado público. Demitir um concursado público quase impossível. Os caras são filho da puta, velho. Cara, eu sei lá, tipo assim, na ideia, o SUS, o sistema em si, ele é ótimo, mas a realidade é que se você depende do SUS pra ser atendido, pra ter esse problema resolvido, eu tô tendo isso agora. Porra, eu vivi 20 anos da minha vida sem nunca ir no médico, entendeu? É, agora eu tive uns problemas em sequência, entendeu? Cara, você não é atendido. Eu vejo senhoras de 90 anos com problemas graves que não são atendidos, cara. Não são atendidos, é um problema seríssimo, tá ligado? Tipo assim, pessoas então, pessoas estão morrendo no hospital, cara. E é foda, cara. É foda, e tipo assim, ah, o problema é a fila, o problema não é a fila. O problema é que o cara esperou 7 meses pra ser atendido e às vezes ele tem câncer, entendeu? Tipo, porra, caralho, como assim, velho? Tipo assim, atendimento, é o cara vai fazer a consulta, vai ver o que eu tenho, não é nem pra curar, não é nem a cirurgia, entendeu? Aí você fala, não, mas se for algo extremamente grave, eu fui no pronto-socorro esses dias, eu tive um problema. Eu tava com problema, várias dores, eu tava com uma febre de mais de 40 graus. Eu tive calafrios durante a noite. Eu, tipo assim, eu tava mal. Mal para caralho. Não era pouco mal, não. Eu tava fudido. Fui parar no pronto-socorro. Eu tive que esperar horas pra ser atendido. Com mais de 40 graus de febre, entendeu? Eu mal tava em pé, entendeu? E, óbvio, depois do carnaval, né? Os bêbados todos lá recebendo atendimento, né? Porque o pessoal que bebe demais realmente tem prioridade. E eu tava lá fudido. E assim, foi uma situação horrível. Primeiro que eu demorei horas pra ser atendido. É, vale lembrar que todas as vezes que eu fui consultado, eu não sei porque se vocês sabem desses negócios dos médicos, né? Estrangeiros que estão no Brasil, né? De todos os médicos que eu fui consultado, um era brasileiro. E foram alguns, cara. Um era brasileiro. Eu não sei por que isso. Não sei se é só comigo, eu peguei todos os estrangeiros, entendeu? É, mas foi isso. Isso é só um dado. Eu não sei a diferença que faz, diferença que não faz, isso aí foda. Mas eu sei que o cara foi me dar um de pirona na veia. Bom? De pirona na veia, certo? Com mais de 40 graus de febre. Bom? Bom. Boa, né? Sabe o que ele fez? Eu tava quase desmaiando. De pirona na veia. É... Segura esse saco aí e esse negócio que tá aí na sua veia e vai até o final do corredor. Aí é foda. Vai até o final do corredor e senta lá numa cadeira e você mesmo coloca o soro lá. Eu mal conseguia ficar de pé direito, cara. Eu tava muito mal. E o cara falou, segura essa porra e vai até o final do corredor, mano. Tipo assim, e aí eles me deram, sabe se a minha febre baixou? Pergunta se a minha febre baixou. Não baixou. Sabe o que? Eles me deram alta. Aí minha mãe entrou, puta. Foi reclamar, caralho. Porra, assim, o moleque entrou aqui com mais de 40 graus de febre. Ele não tá melhor, vocês estão mandando ele embora com alta. É, mas é que ele não tá com dengue. Bela explicação, Sus. Eu só queria falar isso, assim. Tipo assim, óbvio que depois eu fui pra casa, minha mãe me medicou e eu melhorei com a medicação da minha mãe. Entendeu? Que é o que eu vou fazer agora. Eu não vou mais no médico. É saber, foda-se. Foda-se a porra do médico. Porque assim, o problema não é o médico. Mas eu não sou atendido. Eu não fui atendido direito. A instalação era uma merda, cara. Instalação é uma merda. Não, uma merda. Instalação é um negócio complicado. Instalação tá bem complicado. Porra, velho. Cara, o atendimento é péssimo. Foram 5 horas de atendimento com uma pessoa que tá, porra, fodida, velho. Os caras não fizeram porra nenhuma. O cara mandou andar segurando a porra do sono na veia, velho. Porra, e assim, eu tive sorte, porque teve gente que se fudeu muito mais, porque eu vi cara com o braço quebrado, tem que ficar segurando o braço quebrado, com o osso exposto, segurando na fila de espera, mano. Sério, velho, sério, não fizeram nada com esse cara. Desculpa. Entendi. Entendeu? É só isso que eu queria falar, é... piores aí, né? É claro, né? Ou melhores, vai saber. Guest desde Kanye West é problema em saúde brasileira, né, cara? É o Guest, né, e passando pela Pepeca. E Pepeca. E o Fábio. Pepeca também é o melhor e o pior problema brasileiro. E o Fábio, cara, representante do Brasil no Mangá Esporte. Vamos pro bloco, Fábio. Vamos pro bloco. Puta que pariu. Então é isso, mas... mais um Gasp Show que chega ao seu fim. Estamos finalmente encerrando o podcast. Primeira participação, o Rafs. Oi! É, primeira participação dele aqui. Esperamos que vocês escutem ele novamente, né? É, e se você vê o site novo do Gasp, essa beleza, se você estiver escutando esse podcast muito depois, site bonito, tal, agradece. Agradece o menino, tá? Que a gente tem que dar valor. Dar valor, prata da casa, uma coisa linda, né? Então é isso. Não se esqueça de comentar, não se esqueça de curtir, não se esqueça de agradecer. Vai sair o podcast Melhores de 2015 atrasado pra cacete. Mas é um especial. E longo, não se preocupa, a correção é longa, criança. É longo, é longo. É tipo assim, quase todos esses meses foi gravando. Entendeu? Não é à toa que tem um integrante do Gecko Gear no podcast. Entendeu? Então é isso. Obrigado a todos. Se quiser ouvir a gente semanalmente, eu e o Carlos estamos quase... Carlos não, eu tô toda semana no Prorrogação. Tá? Cara, fazer o quê? Eu não fico fazendo esse desenho aí, tá ligado? Que engraçado você, né? Como é, que teu, tio falou? Qual é? Já parou de desenhar e vai ao trabalho. É, minha família. Já parou de desenhar e arrumou um trabalho de verdade? Eu escuto isso bastante. Escuto isso bastante. E aí, quando é que você vai fazer uma faculdade e virar gente? Aí é pesado. Aí eu falo, quando é que sua filha vai parar de dar pra qualquer um na rua? Ai. Né? Que isso aconteceu. Aí é pesado dois. Ano novo bonito, a menina solteira, não é? Mas é engenheira, tá, porra, trabalha aí na... Como é que é? Na Heinz. Ó, engenheira química, trabalha na Heinz, olha só. Coisa incrível. E ela, que ela fez na noite de ano novo? Saiu com o maluco, viajou e foi dar pra ele. Olha só, usando drogas. Né? Mas ninguém comenta das drogas. Não é mesmo? Quem que é? Que eu sou o desenhista, sou o merda. Porque o problema é o desenho, cara. Sempre o problema é o desenho. O problema é o meu desenho. Caralho. Vamos lá, Lucas. Agora não olha pra terapia. Então é isso. Vamos embora. Até mais. Obrigado a você ouvinte que escutou-nos até aqui. Obrigado a todos vocês que participaram desse podcast. Tornaram lindo e maravilhoso. Então é isso. Até a próxima. Um beijo. E tchau. Falou, negado. Tchau. Falou, galera. I'm not afraid to die. tip of your tongue. Made her way into the symphony of your beautiful mind. Of your beautiful mind. My love.